3, 2, 1. Gravando. Ok. Ô, Cacilda. Bom, deixa eu pegar aqui minha anotação aqui para fazer um breve repeteco. Ah, Gui, eu li o personagem aqui, curti, viu? Ficou da hora. Falta você mandar o seu ali, ó. Não vai esquecer. Eu mandar o quê? O personagem lá, o elfo que eu falei. Ah, mas eu já mandei o resumo. Você quer que eu mando mais especificado as coisas? Não, manda o resumo, né? Eu não te falei as ideias básicas da coisa? Só vai ser só aquilo que você vai mandar? Então eu acho que só, porque eu queria deixar aberto pra você poder definir as coisas, sabe, Jeff? E aí o resto das coisas você define. Tá bom. Deixa aberto aí pra mim me surpreender também. Eu acho mais divertido também. Ok. Maravilha, então. Então tá. Tá aqui, deixa eu dar F5 aqui. Aliás. Porra, desconectou. Ok. Porra do Roll20 aqui. Que desconectou aí? O Roll20 caiu aqui, conexão. Ah. Bom, relaxa. A comunicação tá em paralelo, então. Tá mais de boa, né? Vamos dizer assim. Bom, então. Vamos lá. Na última sessão, vocês estavam combatendo os demônios e o enviado da Patrulha da Perdição dentro do Pandemônio, certo? Tinham derrotado ele, retornado para a câmara secreta dentro da portaria ou anexa à portaria, já que ficava para chegar lá tinha que atravessar um portal dimensional. E não se sabe se aquela caverna ficava dentro de Sigil mesmo, no subsolo, ou em algum outro lugar, em alguma dimensão, bolsão dimensional talvez. Mas o fato é que o acesso é pela portaria. Vocês retornaram ali, devolveram a pedra ao lugar dela, e a Toph anunciou que ela tinha sido comprometida. Que o membro da Patrulha da Perdição tinha cuspido no peito dela o que parecia ser uma larva idêntica à do Devorador de Mentes, e que essa coisa tinha penetrado no peito da Toph e estava dentro dela agora. A Ciri usou o poder dela de pressentir a presença, o toque, a essência do nada e do vazio, e confirmou o temor da Toph de que a coisa estava dentro dela realmente. E a Toph tentou sentir o ki daquilo, ou pelo menos o movimento daquilo, ajudada pelo Griel e também pela Ciri, e conseguiu perceber que estava no cérebro da Toph, se alojando já no cérebro da Toph. Então vocês tentaram tirar isso de dentro da cabeça da Toph, começaram a queimar a caçatinga. A Toph começou a sentir dores agudas na sua cabeça. E aí essa. Nossa, gente, onde que é esse barulho aí? E aí, em agonia, a Toph ela caiu. Começou a se debater. E aí, assim, ele foi com o poder de manipular a essência do vazio, que é uma herança, um resquício de quando ela estava dominada pelo nada, né? Ela usou esse poder para puxar, tentar puxar pelo nariz da Toph a larvinha. E só que ela arrancou o cérebro da Toph inteiro. O cérebro caiu no chão, se desmanchou naquela gosma negra e se desintegrou. A exemplo do que acontece com a maioria das coisas do nada e do vazio que vocês acabam tendo contato, acabam enfrentando. Assim, ele desmaiou também, né? Devido ao extremo esforço que ela fez. E o Grial usou o cantil da Lisbeth para acordar a Ciere. E tentou dar um pouco da água mágica para Toph para ver se ela despertava. Mas infelizmente a Toph não despertou. Ela permaneceu morta. Ela já estava morta. Não adiantava usar restauração para restaurar um membro perdido, né? Um órgão perdido, sendo que ela estava morta, de fato. Aliás, não foi nem pelo que o Grial fez, né? Foi pelo que a Ciere fez. Que a Ciere, ela desmaiou, na verdade, quando ela usou a runa da vida no braço dela para tentar regenerar o cérebro da Toph. E aí criou um cérebro novo lá dentro, só que um cérebro morto começou a escorrer pelo nariz. Já tava com o canal todo arrombado anteriormente. E aí foi então que a Ciere desmaiou. Então vocês entenderam que a Toph estava morta. E usar o poder de ressurreição que a Lisbeth possui para trazê-la de volta à vida. E aí quando ela despertou, quando ela voltou à vida, ela contou para vocês que ela morreu no exato momento em que ela sentiu a segunda pontada na sua cabeça. Foi o momento em que ela morreu e o espírito dela se desprendeu do corpo dela. E ela assistiu do alto, do plano astral, enquanto ela se distanciava, ia para os mundos dos mortos, dos deuses, né? Ela assistiu a Ciere tentando arrancar a larva e tirando o cérebro da Toph, tentando regenerar o cérebro dentro do crânio dela e desmaiando no processo. Eles tentando usar a água do cantil para trazê-la de volta à vida. E finalmente a Lisbeth usando o poder de ressurreição. E aí foi quando a Toph, o espírito, voltou a se juntar ao corpo e ela despertou. Quando a Toph despertou, ela recebeu na sua mente a mensagem do Celerin, que passou para ela uma imagem mental do pergaminho que tinha encontrado no Salão dos Registros. E aí a Toph usou aquela imagem que estava na mente dela e magigrafou ela num pergaminho, e ela e a Ciere começaram a traduzir aquilo que estava escrito no idioma primordial para o idioma comum, para que todos pudessem entender. O pergaminho que trata do final do tempo, dizendo que a existência ela é cíclica, que o universo ele é destruído e reconstruído de tempos em tempos, em que algumas coisas são inevitáveis por natureza, por essência, como o surgimento da vida, a evolução da vida para a vida inteligente, e o fim de todas as coisas, inclusive. E, da mesma forma que a vida surge e ela evolui para uma consciência, inteligência, é inevitável também que alguns aspectos da criação sofram esse processo também, que é o que vocês estão testemunhando acontecendo com nada / vazio. E o que relata naquele pergaminho que vocês leram, que já aconteceu em outras vezes, quando a própria Terra adquiriu consciência e teve que ser detida, quando o próprio tempo adquiriu consciência e teve que ser detido também, entre outros eventos que não foram narrados no pergaminho. O pergaminho ainda traz uma lista de entidades e de objetos que seriam servos da eternidade. Aquilo que parece estar por trás de tudo, de todos esses ciclos do universo. E nessas imagens que estavam lá, vocês reconheceram duas coisas. Primeiro, o Quigley. Segundo, a espada da Ravenna. Ok. Posso utilizar isso. É a espada da Ravenna. O Celerin, enquanto todo mundo estava traduzindo e lendo esses pergaminhos, o Celerin saiu do Salão dos Registros e foi se reunir com um grupo na portaria, na Cabala Desolada. E quando ele saiu voando para ir, no meio do caminho ele quase foi atropelado por um treinador de grifos, um comerciante de grifos. E esse comerciante de grifos se desculpou, perguntou se podia fazer alguma coisa para ajudar, para ressarcir o Celerin do susto que o cara deu nele, né? E aí o Celerin disse, ah, legal, você conhece um portal que leva até o mundo de Toril? Ele falou, ah, conheço. Então você vai me mostrar. E o Slytherin combinou de se encontrar com esse cara, pra esse cara mostrar pra ele o portal que leva pra Toril. Depois disso, vocês acabaram por finalmente se encontrarem na portaria, quando saíram todos de dentro da caverna. E a Toph pegou a menina gato, a Ixalia ou a Nirak, e levou consigo para a portaria. E vocês começaram a conversar, discutir sobre o que fazer com aquela menina, porque de alguma forma aquela menina tem informações que podem ser úteis. Mas vocês ficaram horas debatendo sobre o que fazer, mas no final das contas acabaram não executando nenhuma das ações, nenhuma das sugestões. Entre essas sugestões era se comunicar através de desenhos, tentar entrar na cabeça dela, tentar descer até o andar da ala dos loucos e se deixar contaminar pela aura de loucura para entender o que as pessoas lá dizem, mas acabaram não fazendo nada. A menina é louquinha de pedra, isso é fato. E quando a Toph pegou a menina, uma coisa chamou a atenção da Toph, que a menina desenhou no chão um retrato, assim, até bem preciso, do grupo todo reunido, com as mãos sobrepostas no que seria a Roda do Tempo. Um disco sólido, maciço, grosso, de uns 3 centímetros de espessura aproximadamente, e com os símbolos das runas, e tocando todos ali, a exemplo da visão que a Toph teve quando foi tocada por um dos loucos e que contou para vocês desse grupo de pessoas, dos quais a menina gato fazia parte, né? Todos reunidos, com as mãos dispostas sobre a Roda do Tempo, dizendo, sim, nós queremos o conhecimento total. E aí a Toph passou essa informação para vocês, vocês ficaram debatendo sobre o que fazer, até que a menina começou a aprontar, jogar terra nas comidas, e aí os soldados foram para levar ela de volta para a cela dela, e aí vocês partiram de lá, e foram até... onde a Toph tinha apontado para vocês os locais que a Dama da Dor apontou, e pela memória que a Toph tinha, eram todas grandes construções, facilmente identificáveis, todas elas as sedes de alguma facção. Porém, um ponto que ela apontou, um local que ela apontou, não tinha nenhuma construção grande ali, ficava próximo do grande ginásio. E para lá vocês rumaram. Entraram numa taverna, e dentro dessa taverna, uma taverna frequentada pelos Bariaur, né, aqueles homens centauros de... centauros, como é que é? Sátiros, né? Metade sátiro, metade cavalo, o que é extremamente bizarro, né? E ali o Slytherin tentou coletar algumas informações. Disse que estava a fim de acabar com os Harmonium. Pagou uma grana pro taverneiro. O taverneiro pôs um bilhete na tigela de amendoins de vocês. E aí foi o Slytherin e o Griel até um beco nos fundos da taverna. Encontraram outro Bariaur, de nome Bex. E quando o Slytherin disse que vocês tinham assuntos para resolver com os Harmonium, que tinham coisas para resgatar deles, ele entregou um bilhete para vocês, né, no bilhete só estava escrito Harim, 21 horas, e disse para vocês encontrarem com ele no dia seguinte, e aí ele foi embora. Vocês voltaram para dentro da... o Slytherin e o Griel voltaram para dentro da taverna, encontraram a Lisbeth, que estava fazendo apostas com um dos Bariar bêbados, e revelando as intimidades dela. E no final das contas acabou não dando em nada isso também. E aí vocês retornaram então para o salão dos eventos, a sede dos sensitivos, para enfim descansarem. Quando vocês chegaram de volta ao quarto de vocês, vocês estavam sendo aguardados por Desmond. E aonde vocês estão agora? Bem-vindos de volta ao Salão dos Eventos, Salão dos Sensitivos, ao quarto gigantesco que vocês têm à disposição de vocês, que eu acho que vocês não estão nesse local ainda, mas deixa eu movê-los para lá, mover minha tela também. E é aqui onde vocês estão. E é aqui onde começamos. E tchau, Indiana Jones. Bye bye, Indy. Bom, vocês chegam no quarto e encontram o Desmond lá. Ele tá sentado numa das camas, né? Bem folgadão, bem esticado. E aí ele olha quando vocês chegam e fala: "Oh, até que enfim, finalmente chegaram. O que aconteceu com vocês? O dia inteiro, a noite inteira praticamente, sem darem qualquer sinal de vida. Eu já estava ficando preocupado." "Foi um longo dia hoje. Nós fomos atrás das outras pedras restantes. Ainda falta uma. Mas já tá bem encaminhado. Aquele cabanos loucos são realmente fora dos limites." "É, o nome deles não é atores, realmente são bem loucos. Mas vocês me parecem muito exaustos. O que aconteceu, afinal?" "Bom, não queira entrar na ala dos loucos na portaria. Não é um local atraente." "É, eu sei. Realmente não é um lugar muito legal. Já fiz minhas andanças por lá no passado." "Mas, então, como foi o seu dia?" "Muito proveitoso. Tem informações interessantes." "Opa, vamos discuti-las." "Primeiro, eu encontrei sinais dos membros da Patrulha da Perdição. Alguns boatos contam que eles estavam rondando os arredores do tribunal. E algumas fontes bem confiáveis me disseram que eles pretendem atacar em breve o salão. Como é que é o nome? O Salão dos Signatários. Como é que é o nome do lugar mesmo? Salão dos Oradores. Eles pretendem atacar em breve o Salão dos Oradores. Vocês se lembram do Salão dos Oradores?" "Sim. O falecido." "Não. É o que? Foi destruído, não foi?" "É, bom. A Dama da Dor o atacou, ele está bem detonado." "Mas eu não diria destruído. Eles não se cansam mesmo, né?" "É. Eles estão tramando alguma. Eu não sei o que eles pretendem, mas coisa boa não é." "Bora, eu quero tentar ver se ele tá falando a verdade." Rola insight. Rolou aí? Calma que eu tô pegando a ficha. Ah, tá, tranquilo. Deu 27. Por que você jogou com vantagem? Porque eu sempre jogo com vantagem, amor. Ah, pilantra. 27. Isso. Ok. Caramba, meu dado deu uma estilingada. Sere, o Desmond, ele fala com extrema naturalidade. Sem hesitar, sem gaguejar. Não tem por que você duvidar de que ele esteja falando a verdade. Ok. Bem, foi bem proveitoso. Fiquei sabendo que eles pretendem atacar o sinal único. Deve ter alguma coisa importante lá, pelo jeito, pelo... se esse boato se confirmar realmente. Porque a Dama da Dor atacou lá. Quando estava, vamos dizer assim, possuída por eles. E se é que isso é possível. E agora eles querem retornar até lá. Alguma coisa eles estão tramando, com certeza. Bom, da última vez que nós estivemos lá, nós já pegamos a pedra deles. O que mais será que tem lá escondido? Eu não faço ideia. Boa pergunta. Sinceramente, é algo que está além da minha alçada. Meus interesses aqui, desde quando eu cheguei, sempre foram identificar, localizar e catalogar o máximo possível de portais aqui dentro. Mas... eu nunca me atentei para esses segredos mais obscuros das facções aqui. Mas enfim, eles foram vistos perto do tribunal. O que é algo suspeito também. E tem esse boato de que eles desejam atacar o Salão dos Oradores, né? Então são, acho que, duas coisas para ficarmos de olho. O que vocês me dizem? Sim, é interessante. Ainda mais eles darem as caras aqui depois do que aconteceu. Eles perderam a noção do bom senso. É, bom senso é algo que eles nunca tiveram, posso dizer para você. Patrulha da Perdição. Eles são a encarnação do caos. Mais caóticos que eles, só a sociedade do caos mesmo. Eles já se comportaram assim, suspeito, no passado? Ah, sim. Sim. Vou lhe revelar uma coisa, Celerim. Não só eles, como as outras facções também. Eles têm seus interesses escusos, todos. E sempre aprontam das suas. Os mais perigosos, óbvio, são a Patrulha da Perdição, sempre. Que desejam o caos absoluto. E... a Liga Revolucionária. Esses desejam o fim de todas as facções. Não digo que eles estejam errados, mas os seus métodos... eu diria que eu não aprovo tanto assim. E quais são os métodos deles? Eles são sorrateiros e sem escrúpulos. Eles costumam explodir um ou outro lugar de vez em quando. Quando interessa pra eles. Eles adoram espalhar o terror por aí. A Dama da Dor nunca fez nada contra esse tipo de comportamento? Ah, eles são lisos como os peixes ensaboados. Eles têm, não têm uma sede própria como as outras facções. Eles têm células espalhadas por todos os lugares. De modo que é complicado pegá-los. Os Harmonions sofrem bastante na mão deles. Eles sempre tentam desmontar, desmantelar alguma dessas células e acabam dando com seus burros na água. Vez ou outra eles anunciam que estarão fazendo admissão de novos membros, anunciam, soltam boatos dizendo onde isso vai ocorrer, só para ver os Harmonions se movimentarem e não encontrarem nada suspeito. E eles se divertirem com isso. Tenho certeza que eles observam de algum lugar. Mas me digam aí, o que mais vocês querem saber? O que mais vocês querem que eu faça? Vocês me disseram que só falta uma pedra pra conseguirem? É, e você já, acho que já sabe de qual, né? Patrulha da Perdição? Não, não, essa foi a primeira. Quem então? Da Liga Revolucionária. Liga. Sim, os anarquistas. Complicado isso. Complicado. Talvez amanhã aconteça algo, mas pode ficar tranquilo. Entendo. Tem alguma coisa que vocês querem que eu faça? Calma que eu estou pensando. Bem, a gente precisa achar essa Liga Revolucionária. Tem alguma ideia? Tenho, mas não é uma ideia boa. Geralmente essas são as melhores. Já ouvi um ditado que diz, se não pode com o inimigo, junte-se a ele? Já? O que vocês acham de se juntarem à Liga Revolucionária? Sendo revolucionários, utilizando os métodos deles. Eu vou dizer que o caminho já está bem encaminhado. Gosto, gosto. Como é? Bora. Pega o molotov, vó. Pega uma garrafa aí. Talvez você possa ser útil, Desmond. Anonimamente, se der. Passe a informação para alguns Harmonions para eles reforçarem a segurança deles amanhã à noite. Amanhã à noite? Isso, na sede. Certo. Você quer que eu acho contate? Que eu vou conseguir levar alguns membros da Liga lá. O quê? É, você chegou com o queijo e já tinha a faca na mão. Entendi. Quem tá xingando aí? Bom, você quer que eu contate o Prócer diretamente ou prefere métodos mais sutis? Um boatozinho. Sutis. Alguns Entendi. Boatos, é melhor. Entendi. Você falar o Prócer da Liga? Não, dos Harmonions. Ah, dos Harmonions? Não, vá devagar. Ele não, também não pode ficar muito explícito. Tá, você quer que então que eles achem que... Você quer que eles saibam que você vai levar membros dos anarquistas lá? Não. Só quero que você espalhe um boato que talvez os anarquistas tenham planos para invadir os Harmonions. Ok, isso deixa as coisas bem claras. É. Muito Mas bem. Mas não me envolva nisso. Não, não, não, não direi nomes. O boato irá se espalhar. Várias pessoas irão espalhá-la por aí. Deixa comigo. Eu tenho vários contatos para espalhar esse boato. Eu acho que por hoje é isso. Estou meio exausto. Não sei se tem mais algum progresso que vocês queiram dividir. Acho que não. Acho que foi basicamente isso que aconteceu. E afinal, vocês conseguiram decifrar alguma coisa daquelas pedras? Já bastante. Sério? Será que eu posso ver? Não. Por que não? Porque você não vai com a gente pra onde a gente for. Por que não? Eu posso ajudá-los. O seu trabalho aqui em Sigil, pelo que eu entendi, é mapear portais. Você não terminou de mapear esses portais ainda. É, mas se o universo acabar, não vai ter portais pra eu ficar mapeando. Então parece que ajudar vocês é mais importante. Foi o que vocês mesmos me disseram. É o que vocês vivem falando pra todo mundo. Mas se ele não acabar, você ainda não cumpriu a sua tarefa. É, mas se eu não ajudar vocês, ele pode acabar. Ah, vamos lá, Siri. Não seja egoísta. Eu mostrei a você meu mapa de portais. Deixa eu ver. É, mas porque eu ensinei a magigrafar. Foi uma troca, não foi um favor. Que droga. Eu posso te falar algumas coisas. Diga. Você será útil como fonte de conhecimento. Ah, isso eu já sei. Não, você vai nos ajudar com todo o seu conhecimento sobre os planos. E essa será a sua contribuição para evitar o fim do universo. Ah, entendi. É, eu já percebi, vocês não me querem por aqui. Não, você é útil para Ayrton aqui, Insidio. Entendi. É nossa fonte de informação primária. Eu compreendi. Não é isso, Desmond. É que a gente gosta tanto de você, mas a gente gosta tanto que a gente não quer que você fique em perigo, se exponha, entendeu? A gente quer que você fique em um lugar seguro. Porque vai ser difícil a gente, às vezes, lutar preocupado com a segurança de outras pessoas, entendeu? Ah, entendi. É isso. Olha, Grilo, é muito fofo você dizer isso. Pena que não seja verdade. Quando vocês encontrarem ou falarem com a Kaline, diga a ela que eu quero ter uma conversa séria com ela. Ela deve ter feito minha caveira pra vocês. Bom, eu vou pegar os meus contatos e depois eu passo por aqui antes de ir ao trabalho. Vocês querem alguma coisa? Sim. Ô Jeff, põe na parte dos fragmentos, né? Certo. Uhum. Eu tenho umas coisas pra perguntar pra ele ainda. Tá lá. Isso é a única coisa que eu acho chata. Bom, não dá. O que nós temos ainda muitas dúvidas sobre isso. É. O que seria a ordem suprema do multiverso? Sério, você tá perguntando isso pra mim? Sim, você é um grande conhecedor dos portais. Sabe se tem algum lugar onde eles valorizam exageradamente a ordem? Sei. Não, onde poderia ser? Ah, você conhece esse lugar também. Mas não é o único. Tem várias. Preciso pensar um pouco a respeito. Mas o primeiro nome que me veio à mente foi Ordine. Ordine. Sim. Mas Ordine é de Ayrton. Sim. Um bolsão dimensional. Finito. Nós estamos pensando... Devemos estar falando de algo infinito. Algo maior. É, vamos pensar basicamente nos planos exteriores. Certo. Pensarei a respeito. Entre um gole e outro. É, vamos pegar a última pedra e depois nós discutimos quais são os locais onde temos que ir. Certo. Sem problemas. Bom, eu vou fazer umas interações então durante a noite. Vai ser uma longa noite. Sim. Eu acho melhor eu me turbinar. Tomar um chá estimulante. Gostariam de um? Não, ou talvez um chá para descansarem? Eu só quero deitar e dormir. Não foi fácil, acho. O quê? Eu acho que eu aceito o primeiro. Um chá estimulante? Isso. Eu vou providenciar. Aguardem um momento. Eu já venho. E ele pega e ele sai. O que vocês fazem? Vocês já querem tentar discutir sobre as chaves ou quer esperar a última parte da pedra? Vocês não acham melhor esperar a última? Eu acho melhor. Se for seguir a lógica, ela só vai completar uma frase que a gente já tem pela metade. Você sabe, Peter. É muita coisa, né? A não ser que a gente consiga decifrar esse pedaço. Qual pedaço? Ué, a última parte que falta. Então, com só meias palavras. Bom, a parte de cima aparece. Calma aí que tá difícil. Através da lógica que abrirá o ciclone para onde... Aí o resto eu não consigo ver. Ar não há. Tá bom, não tem ar, entendi. E a parte de baixo é oculta entre... Aí essa parte eu também não consegui. Algumas coisas eternas. É só igualada. Não é igualada. Não, o primeiro eu acho que é um R ou um P. Certo. Mas vocês concordam que a chave de bronze ela está no abismo? Por quê? É, oculta entre meias infinitas camadas, vigiada por incontáveis homens. Acho que o único plano que a gente conhece que é infinito e onde a moralidade sucumbe parece lá. Faz sentido. Onde? Lá dentro? Não faço ideia. Mas teremos que vigiar. Agora, a chave de prata me parece... Não sei se tá me parecendo o plano elemental do ar. Será que seria tão óbvio assim pelo que tá escrito? É porque eu não tenho nenhum conhecimento de outro plano que seja predominantemente ar. Uhum. Mas não sei, essa parte, o mundo tão sólido quanto o fogo de uma criança. Isso era pra ser uma ironia, não era? É, acho que era. Não vi o que escrevi, não sei qual é a índole da eternidade. É, malditos sejam os amigos de Gloomer. E a chave de ouro abrirá a porta. Jaz na ordem suprema, na grande engrenagem do multiverso. A roda de Jeca sem engrenagem seria a roda do vento. Não, eu acho que esse é o mais óbvio de todos, isso que me preocupa. Isso me parece aquele mundo dos pequenos. E dos robôs. Opa, estão desmontando a pedra. Não fui eu. Estão desmontando a pedra. Corta aqui. Quem desmontou a pedra? Meca alguma coisa. Boa tarde. Mas é um dos planos também aqui da parte exterior. E os segredos são revelados. 20 vezes protegidos no centro da teia. Esse é 20 tá vezes protegido. Opa, estamos sem. Liga. Boa tarde, senhores e senhoritas. Boa tarde. E aí? Além da cortina. Vamos lá. Tá, são quantos deuses? Contando comigo, 22. Não, esquece o número de deuses. Morin. Ayrton é irrelevante no cenário do multiverso. Então, bota cada... Existem quantos deuses? Milhares por plano. E no Yu tinha só um. Então, é Rugal. Variável. Tinha só um porque só um tinha o pilar, né? Mas estranho que parece que essa mensagem já tá embaralhada. Ela não tá numa ordem. É, certa. Então. Porque ela começa falando de uma chave, depois ela fala que existe chaves, e depois ela volta a falar de outra chave. Eu acho que a pessoa tava com... tomou bebida estimulante pra criar isso. Foi alguém da Patrulha da Perdição que escreveu. É que eu acho que não importa qual a gente coloque primeiro, as outras vão se encaixando depois. Então eu acho que a última que a gente pegar, ela vai se encaixar. Tanto na última linha, quanto na primeira linha. Sim. Como se fosse um círculo, sabe? Entendi. Como se fosse um pergaminho, um papiro. Eu acho que ele começa no a chave de bronze, depois a chave de prata, depois a chave de ouro, entendeu? Eu acho que começa no além da cortina de metal. Não, acho que não. Será? Isso aí parece uma vírgula depois de teia. Eu também acho, eu acho que isso deixa perto da chave de ouro. Eu acho que começa no 3 é o número chave. Ah, é mesmo, no centro da teia, isso. Além Nossa, da cortina essa de metal. É boa de ler, né? Eu acho que começa em 3 é o número chave e vai pra chave de bronze, tá vendo? Isso. Começa ali em 3 é o número chave. Mas só tá faltando elas se encaixarem, né? Porque o de cima não se encaixa com o de baixo. É porque tá faltando uma pedra. Que vai ser a última de baixo e a primeira de cima. Ah, vocês são bons em... Como que é o nome dessa ciência? Perspectiva. E aí, como é que você quer fazer? A gente é bom em quem? Fumar caça-tinga? É, só pra só enrolar coisa, né? Enrolar papel, porra. Eu quero num quantidade de estado. Que é uma rosquinha gigante. Tranca a porta. Vocês estão com esses pergaminhos em cima da mesa espalhados, né? Discutindo, certo? Isso. Certo. Com as magigrafias todas. E aí vocês escutam. Uhum. Batendo na porta, e aí a porta abre, o Desmond entrando. Ô, oh, caralho. Oi. Oi, querido. Ele veio trazer sua bebida. É, ele veio trazer meu chá revigorante. Não, o chá tá vindo aí. O chá já tá vindo aí, pedi pra preparar. Eu vim aqui pra aguardar aqui junto com vocês. E vocês notam o seguinte, ele tá de chapéu. Chapéu? É. Aguardar o quê? Aguardar o chá também. O quê? Onde? Aguardar o quê? Eu vim aqui aguardar o chá. Ele veio aguardar, não guardar. Eu sei, mas aguardar o chá com que chá? É um chá estimulante, meu caro. Ele apoia assim no seu ombro e começa a massagear, Grel. É um chá estimulante, meu caro. Vai que algum de vocês se empolga, eu já estou aqui perto. Precisa usar roupa pra esse chá? Bom, como eu disse pra vocês, eu fui buscar os meus contatos, tá? E aí ele tira o chapéu e faz uma saudação pra vocês. E aí quando ele põe o chapéu de volta e levanta o rosto, não é o Desmond que tá ali, é uma mulher. Ah, ok. Oi, gente, eu sou a Sarah, tudo bem? É o camaleão, você não lembra? Cara, se for o camaleão, eu vou matar ele agora. Não, é o mesmo truque dele. Ah, será que é o chapéu? Gente, vocês perderam que ela falou quem que é. Quem que é, repete, oi? É a Sarah. Oi, Sarah, tudo bem? Quem é você, Sarah? Ora. Sarah Connor não é? Ora, eu sou sua amiga, Griel. Sarah, não se lembra de mim? Ai. Nossa, você nem se lembra das pessoas que você gosta, né? Só das pessoas mais próximas, é isso? Ô, Griel. Não, né? Ô, Griel, não. Joga aí um teste pra mim de resistência. Eu acho que de sabedoria. Sabedoria! Seria talvez um insight assim? Eu acho que passei. Talvez. Tá. No momento em que a Sarah fala essas palavras pra você, o que exatamente vem à sua mente? Você não se lembra de mim, não se lembra das pessoas que você gosta, talvez só as pessoas que sejam mais queridas, mais próximas. O que vem à mente do Grial nesse momento? O que, que essa maluca tá falando? Não lembro o que, que é ela. Ok. Desconfiança. Tô bem desconfiado, porque eu não lembro pessoalmente dela, então... Certo, certo. A Sarah, ela joga o cabelo assim pra trás. Ai, que droga. É assim. As pessoas são insensíveis mesmo. Talvez... O Jeff. Talvez você seja menos insensível do que ele, não é, Murin? Murin. Oi. Save intro de sabedoria. Eu quero sentir perigo no ar, Jeff. Você quer sentir perigo no ar? É. Quer ver se as porquinhas... Ah, peraí que eu joguei com desvantagem. Peraí. Oba, gosto disso. Griel, o ar está... Ah, eu tô com... Suave e doce. Com desvantagem, normal. Tá tudo aí, calmo. Não tem perigo? Não. Vou jogar de novo, Jeff. Nenhum sinal de perigo próximo. Acho que eu passei. Ok. Tá. Aí a Sarah. Talvez você seja mais sensível. Não seja tão insensível quanto ele. Não é mesmo, Murin? E aí a Sarah abaixa a cabeça assim. Ai, nossa, que vertigem que me deu. Ela levanta, Murin, e olha assim. No seu rosto. E aí você vê, não é a Sarah, cara. É o Neron que tá ali. Ele levanta assim, de costas pra todos os outros, encara você. Dá uma piscadinha pra você. Pegou o machado? É, tipo, se eu reconheci que era o Neron, eu peguei o machado. Ok. Murin, calma, menino, o que foi? A Sarah, ela vira pra vocês. Gente, o que que tá acontecendo? Esse não é quem tá aparecendo, sir. Esse menino não enlouqueceu? É demônio! Ah! Que absurdo! O chapéu é mágico, amor? Sim. Eu vou começar a rachar o bico lá atrás. Que absurdo! Ah, chegou o nosso chá! Olha só! Aí a Sarah, ela tira o chapéu, né? Volta a ser o Desmond. Esse cara quer morrer, né, velho? Não é possível, mano. Ah, tô pra passar. Tô atualizado. Aí a moça entra trazendo um carrinho de chá, né? O Desmond, ele olha. Maggie, seja bem-vinda. Por favor, sirva um delicioso chá pros meus amigos aqui. Ele vai passando assim, indo em direção a ela. Dá dois tapinhos no seu peito aí. Fica frio aí, grandão. Só tava brincando com você. É, meu machado também vai acabar brincando com você. E aí ele põe o chapéu de volta. De um jeito agradável. Põe o chapéu de volta, vira, olha pra trás assim, já meio longe de você, dá outra piscada com o rosto do Neron, e aí volta a ser a aparência dele normal. Aí essa Maggie, ela entra, vai servindo chá pra todos vocês, ele pega o chá, toma o chazinho dele, tá? Vocês, a Cera eu sei que toma chá estimulante. Uhum. Mais alguém toma chá? Não? Beleza, então. Beleza, só se ele que toma chá, então. Ela não me convidou pro chá? Hã? Me convidou três vezes, me convidou três vezes, não vai. Ofereceu mais de três vezes e não vai. Só trouxe o chá, não teve cerimônia, né? Hã? Só trouxe o chá, não teve nem cerimônia. Não, quem convidou foi o Desmond, não sei. Não, eu tô deixando mutado aqui enquanto vocês estão fazendo barulho, depois aí eu volto. É, não tá mutado agora, não. Não, agora eu sei que não, caralho. Bom. Tem atalho pra botar aqui, gente? Sim. Só quando você tá na página, você aperta M. Obrigado. Você vai lá em ver atalhos. Já sei o que eu vou fazer. Bom, ela serve chá. Oferece chá pra vocês não aceitam, né? A Ciere pega o chá. Ela dá o chá pra Ciere. Ciere, esse chá, ele é doce, certo? Mas de alguma forma, Você até olha pra ele, acha estranho. Ele parece ser efervescente. Porque quando você toma ele, você sente a doçura, mas ao mesmo tempo ele dá aquela pinicadinha na sua língua. Como se você estivesse tomando água com gás. Nossa, coca. E isso faz o sabor ficar mais acentuado. Coca. Isso acentua ainda mais o sabor do chá. É chá de coca que vocês estão tomando, pronto. Interessante. Tá, e aí você vai jogar um save intro de constituição. Eu? É. É, quem toma chá? Caralho. Save intro de constituição. Cajado ativado, tá certo. Vamos ver se vai dar certo o que eu quero fazer. 33. 33? Passou. Uhum. Passou. Ok, você ganha só os benefícios e não os malefícios do chá. Sem as desvantagens. Bom, durante 8 horas. Você tem vantagem em saving throws e testes de habilidade, ou perícias, né? Todos os testes baseados em constituição. Uhum. Todo teste que esteja ligado à constituição aí, você tem vantagem durante 8 horas. E... Certo. Você consegue ficar uma noite acordada, sem sofrer efeitos de cansaço. Que beleza. E você pode negar... Gosto disso. Durante esse período de 8 horas, você pode negar o primeiro ganho de exaustão que você for ter. Ok. Gosto disso. Ok? Beleza. Uhum. Bom, a menina, ela fica ali um tempo servindo chá pra si ele. Depois ela pega o carrinho, vaza. Né? Quando ela vai embora, o Desmond vai até a porta, fecha a porta, bota o chapéu e volta com a aparência da menina. E aí, vocês querem mais chá? Não. Ai, cuidado, cara. O pessoal aqui é meio nervoso. É. Cara, tenta descobrir qual é a terceira palavra aqui, gente, da última linha, porque o restante eu já consegui. Deixa me ver. O que é? Terceira palavra. Tá escrito assim, ó. Oculta entre, aí tem uma palavra, aí tem eternas. Eternas. E só revelada por seus próprios lugares. Ah, revelada. Oculta entre. Não é lugares. Eu também acho que não. Não, o L, ele não tem a pontinha em cima. Ei, caralho. Parece um T. Pode ser um T. Ei, caralho. Nossa, fumei droga, então. Mas é seus próprios. É, por seus próprios... Ou suas próprias. Não, é próprios. É um O, não é um A. Isso. Tem razão, tem razão. Ou é diferente, é isso mesmo. O A tem biquinho. É verdade. Só pode ser um T, né? O primeiro, então, é um T. Podem continuar com a fabulamento. É um T, pode ser um U. Uhum. E aí pode ser um G, pode ser um E, pode ser um D. É, pode ser. Várias coisas. Bom, eu estou perdendo tempo aqui. Como vocês perceberam, diversas pessoas espalharão um boato de que o quartel dos Harmonium será atacado amanhã. Amanhã? Amanhã à noite, né, você disse? Isso. Ótimo. Peço que me desculpem pelas brincadeiras. E... Eu sei, protejam... que é engraçado. Protejam bem suas mentes, tá? Não, principalmente tranquilo. Quando vocês forem... abaladas emocionalmente. Elas podem ser lidas. É. Gostei desse chapéu, hein? É, eu também gosto muito dele, é muito útil. Percebi. Talvez não repita o truque do Neron. Erro feio, erro rude. Se quiser, eu posso dar umas dicas de outras pessoas. Eu adoraria. Eu adoraria. Pense mais a respeito. E ele fica assim, encerrando os olhos assim na sua direção, como se tentasse ler sua mente. Aí ele fala, bom, deixa quieto. Melhor do que ler sua mente é ser você mesmo, né? E aí ele se transmorfa em você, Celerim. E aí vocês veem o Celerim saindo de lá de dentro, de chapéu. Eu só falo assim, meio de canto de boca. Eu não me incomodo em tentar ser eu. Mas será que ele vai aguentar as responsabilidades? Eu acho que sim. Ele olha assim, na hora que ele tá fechando a porta, ele põe a cabecinha e fala, relaxa, eu dou um jeito. E tum, fecha a porta e sai. Aí, e aí, o que falo, vocês vão só fazer? Eu bato bem baixinho pra ser ele. Se ele não der retorno em 16 horas, vamos já procurar o corpo dele. Porque fui eu que conversei com os anarquistas. Oh. Não, ele sabe se virar, eu acho. Ele sabe se virar, mas com a minha fama... Eu vou mandar alguém atrás dele. Alguém pra vigiar ele. Tá bom. Eu estou cansado, se me permitem, eu vou usar essa cama aqui. Ninguém ainda se prontificou, então ela é minha. Não, fica à vontade, eu acho que eu não vou dormir hoje. Já catou a king size, né? Cuidado que sai, vai ser NBC, hein? São seus olhos. E que é isso aqui perto de uma caçatinga? Vou deitar também, Jeff. Beleza. Quem mais? Vão dizendo suas ações aí. Eu também vou deitar. Só eu vou sair. É só você tomou o energético. É. Toph, Lisbeth, vocês estão ouvindo? Sim, eu tô ouvindo. Dá pra me ouvir? Dá, sim. Dá sim. O Di tá mutado ainda. Tá mutado, né? Deve ter falado faz uns 20 minutos. Não, na verdade, não tô falando nada. Tô só ouvindo só. Ah, beleza. Tá. Menos vocês duas vão dormir também ou vão fazer alguma outra atividade? Pode falar, amor. Nem sei fazer alguma coisa, mas eu vou tentar mudar essa atividade. Se é você que está dando retorno por isso. Você tá mutando, Adê? Vocês dois estão mutados. Não dá pra fazer. Agora vai. Agora foi. Agora foi. Eu pensei. Ai, como minha voz do tamanho. Como que eu te muto aqui? Peraí. É melhor. Eu pensei em ir atrás daquele cara que eu cheguei a pagar uma bebida. Mas não descaradamente. Meio que sair e dar uma migué, sabe? Se eu encontrar ele no meio do caminho. Bom. Ok, entendi. Mais alguém? Já, não tô te ouvindo, peraí. Tá mutado o seu negócio, será? Algum engraçadinho me mutou. Tá me ouvindo agora? Eu tô ouvindo. Ah! Ai, cara, eu não resisti. Ah, pilantra, palhaça. Dá pra mutar os outros? Dá pra mutar todo mundo. O Lucas caiu, mas ele falou que ele já vem. Vai reentrar novamente. Bom, deu pra me ouvir, né? Deu pra ouvir sim. Toph e Siri, o que vocês vão fazer na madrugada? Vou dormir. Lisbeth. Toph vai dormir? Aham. Uhum. E a Siri? Sim, ele vai dar um rolê pela cidade. Vai dar um rolê pela cidade. Se ele tá estimulada. Ser e Lisbeth. Ser e Lisbeth, vocês. Dá o chá pra Lisbeth também. Vão sair juntas ou separadas? Hein? É, bom, eu acho que eu iria separada. Ok, beleza. Bom, não sei se vocês pegaram esse pedacinho aí do Desmond oferecendo chá pra vocês. Vocês querem tomar esse chá também ou não? Não, acho que eu não chego a tomar, não. Beleza. A Toph toma algum chá ou não? Não. Beleza, então. Então tá. Vamos começar com você, então, Lisbeth. Certo, eu... Sai pela Como noite. Como tá o movimento das ruas? Como que tá o quê? Movimento das ruas. Ah, bem animado. Seguiu uma cidade que não para. 24 horas por dia, ela agitada. Né, tem... Muda um pouco a configuração do comércio. Na parte da noite você sente que são aqueles comércios mais obscuros que ficam em atividade. E assim, é uma profusão muito grande assim, de tavernas por todos os lados que estão abertas, né? O cheiro de álcool agora, entre outros cheiros insalubres, né, ele fica evidente assim nas ruas. Aí você sai para as ruas, principalmente próximo ali de onde vocês estão, que é o Salão dos Sensitivos, né? Ah, tem festa aqui ali o tempo todo, todo mundo quebrando quarentena. Então, você vê bastante agitação nas ruas ali perto. Quando você vai avançando assim, que a cidade é isso, né? Imagina uma letra C. Vocês estão mais ou menos aqui, assim, né? Quando você vai indo assim mais para a borda, vai diminuindo o movimento. Quando você vai indo assim mais em direção ao meio da cidade, o movimento ele vai aumentando. Bom, eu pretendo ficar no lugar onde mais tem o movimento, na verdade. Certo. Bom, se sua intenção... Se sua intenção é encontrar aquele... Bode Tauro com quem você falou, você vai bem no meião, lá perto do ginásio, perto de onde vocês estavam antes. Certo? Certo. Ok. Eita. Devolve! Ok. Deixa eu fazer uma coisa primeiro de tudo. Tá. Lisbeth, você sai pelas ruas e vai andando calma e tranquilamente pelas ruas, se misturando ali no, na ala da donzela. Ala da donzela não, ala dos eruditos, que é onde vocês estão, certo? E vai caminhando em direção ao centro da rosquinha, em direção do grande ginásio, que você consegue avistar a distância já, tá? O grande ginásio é uma construção bem característica, bem fácil de identificar, e você é por ele que você vai se guiando, porque é perto daquilo que vocês estavam quando vocês entraram naquela taverna que o Celerim fez os contatos, certo? Você vai indo e chega no local próximo ao grande ginásio. Depois de cerca de uns 45 minutos de caminhada tranquila, com calma, ok? Ok. E aí você passa em frente àquela taverna onde vocês estiveram poucas horas atrás. Lá você vê diversos bariaurs, eu não sei como é que se pronuncia isso ao certo, centauro, bariauro, eu acho que deveria ser esse o nome traduzido, bariauro. E você vê vários deles ali na frente, alguns até vomitando, certo? E diversos deles bêbados, eles bebem tanto quanto centauros, talvez mais até. E bêbados e mexendo com todo mundo que passa na rua. Tá? Quando você passa, inclusive, eles mexem com você, elogiam você. Certo. E Só que nenhum deles vai atrás de você, nenhum deles faz nada com você. O que, que você faz? Ah, eu pretendo já comer alguma coisa diferente. Acho que eu vou entrar aí dentro da taverna. Uhum. Gostaria de pedir alguma coisa pra comer. Já okay. Que esse horário é o horário da fome, na verdade. Certo. Deixa eu perguntar uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer. Eu quero saber, dentre as duas, porque eu tô fazendo com você a cena primeiro, mas eu não sei, dentre você e a Ciri, qual das duas que sai primeiro? Quem de vocês sairia primeiro? Acredito que a Ciri sairia primeiro, né? Já a que Ciri ela já tá mais primeiro. Movida, né? Certo, é, pode já ser, tá bem óbvio que a Ciri sai, né? Então a Lisbeth espera pra ser mais reclusa. Acho que isso, né? Sim, sim. Beleza. Você sai depois que todo mundo dorme ou você sai de boa? Na frente. Não, eu saio de boa. Eu falo assim que vou andar um pouco. Ok. Beleza. Vocês querem determinar quem que é o último, a última pessoa a dormir pra receber o recado da Lisbeth ou não? Ou todo mundo tá acordado na hora que ela sai? Tá todo mundo montado, né? Eu acho que... seria a Toff. A Toff, porque ela não conhece o conceito de exaustão. Perfeito. É. Então é isso. Toff, você é a última pessoa acordada, né? Logo depois que o Desmond sai, todo mundo vai se ajeitando, né? Não passa muito tempo, a Ciri já sai. Você diz alguma coisa pra galera, Ciri, quando você sai? É, eu aviso que eu vou dar um rolê pela cidade e se o Desmond precisar de alguma coisa, eu vou estar por perto, né? Já que ele tá com a aparência do Celerim, ele ser morto é bem fácil. Ok. Vocês não perceberam o que o Desmond faz, né? Não, mas eu não percebi, não. Mas eu, tudo bem. Eu acho que eu sei. Você acha que você sabe? Então, beleza. Aham. Uh-huh. Depois, se você quiser, você me fala no privado. Eu também não vou responder se sim nem se não. É, bom. Então a Ciri, ela sai depois de algum tempo, fala que vai dar uma volta e se o Desmond precisar de ajuda, vai ajudar. Ciri, você disse que ia colocar alguém pra vigiar o Desmond. Né? Isso. E você fala isso no meio de... fala isso claramente pro Celerim. E todo mundo tá acordado, todo mundo perto. Uhum. Né? Sim. Vocês ouvem a Ciri falando pro Celerim isso. Eu vou colocar alguém pra vigiar ele por precaução. É, Ciri? Você quer que alguém vigie ele? Quer que faça isso? Não, pode descansar. Eu vou pôr alguém. Não, se você quiser, não tem problema nenhum. Eu acredito que ninguém consegue pagar. Vai ser melhor do que eu pra fazer isso. Eu te garanto que eu tenho alguém melhor. Certo? Então, beleza, você que sabe. Bom, qualquer coisa não, me chama. Não, tranquilo. Então fale-me mais sobre isso. Como assim? Sobre isso que você disse de ter alguém melhor. Ninguém quer perguntar em on, então eu tô perguntando em off. Ah, sério? Ninguém pergunta em on, aí você vai querer... jogar pro off, então. Ah, eu não perguntei, porque eu provavelmente já tô dormindo, não, então. Não. Tô pedindo pra você jogar pro off. Não, eu confio nos métodos dela. Isso ela sabe fazer. Grande erro, Bradão. Eu vou pôr um dos meus bichinhos atrás dele. Ah, ok. Perfeito. Que bichinho? É, uma do meu exército lá. Que exército? Do Opa. Exército que eu fiz. Profano. Do antigo plano do Theo. Ok. Do meu exército profano pra vigiar as pessoas. Tá. Na primeira noite, eu acho, sei lá. Lembro se foi na primeira... Na primeira noite, não. Na noite em que a Toff saiu pra conversar com a Dama da Dor. Sozinha. A Ciri, ela também saiu sozinha e fez um ritual... E fez um... como se fosse um comunhão com a natureza estendido, permanente. Então ela entrou em contato com as criaturas diminutas de Sigil, os animaizinhos de Sigil. E ela tem contato com esses animais como se fosse o Shino do Naruto, tá? Pra vocês ficarem sabendo. Então ela pode colocar um besourinho pra espionar o Desmond. É Shino mesmo? Acertei o nome do cara? Correto. Beleza. Bom. Então ela diz isso pra você, Griel. Todo mundo fica tranquilo ali. Inhon, vocês não estão sabendo de nada. E aí ela pega e sai logo em seguida. Passa um tempo, vocês todos vão dormindo, um a um, né? A Lisbeth diz que vai dar uma volta também. Avisa a Toff e sai também. A Lisbeth avisa a Toff e sai também. Tá? Bom, eu já tinha começado com a Lisbeth, mas quem saiu primeiro foi a Ciri. Vocês querem trocar a ordem ou posso seguir como tava? Não, pode seguir. Beleza. Lisbeth, então, você entra na taverna dos Bariauros. Certo. Eu sinto um pouco de fome, né? Eu vou até o taverneiro. Falo: olá, boa noite, tudo bom? Ok. Eu gostaria de comer alguma coisa. O que você poderia me indicar a essa altura da noite? Você escuta uma voz gritando do fundo da taverna, lá do canto dela. Ganso, ganso é uma boa. É muito pesado, tem que ser algo mais leve. Como a combatar a Tazora. E aí você vê levantando um Bariauro cambaleante, vem na sua direção. Né? Aí ele se aproxima de você. E aí ele fala: se você tomar com um bom vinho, eu te garanto que não vai pesar no seu estômago. E aí você reconhece, é aquele pra quem você pagou a bebida. Aquele pra quem você revelou o seu segredo mais obscuro. Que você está sem roupa de baixo. Olha, ótima pedida, acho que eu vou pedir isso. Eu gostaria de batatas e um pouco de vinho. Só uma tacinha. Só pra acompanhar. Ah, que é isso, peraí, minha cara? Uma taça só, não? É claro que lembra. Eu lembro de você. É claro que sim. Qual é seu nome mesmo? Eu também me lembro de você. É, cadê o nome dele? Puta, como é que era o nome dele mesmo? Ele não falou o nome dele. Ah, acho que é isso, né? Ele não falou. Mas eu pergunto, qual é seu nome mesmo? Ah, meu nome é... Julie. Julie? Julie. Ah. Com você D. É gente boa, Julie. Com D. Obrigada. Mas o D é mudo. Ah, sim. Saúde. Ah, obrigada, Julie. Tava meio entediada hoje. Saí um pouco pra caminhar. Você tá bem? Como passa? Melhor agora que eu estou vendo você. Não quer se sentar comigo? Meus amigos foram todos embora. Bom, a gente pode sentar. Só que hoje eu não tô afim de beber. Hoje eu tô afim de ficar sóbrio. Ah, não tem problema. Eu bebo por você. E ele já põe a mão assim no seu ombro. Certo. A gente vai até a mesa pra sentar. Ele põe a mão no seu ombro assim e fala: Lux, eu pago a conta da dama. Eu fico e feliz, né? Já vai indo com você. Você não tem dinheiro. Eu dei sorte. Ok, Lisbeth, é meio estranho. Você se lembra já, né? Os bancos dessa taverna são meio estranhos, porque eles são feitos pra comportar esses seres quadrúpedes. Né? E a taverna ela é extremamente grande. As mesas, esses bancos, eles são muito grandes e complicados de você sentar, tá? Quando você senta no banco, você percebe que você fica bem baixinha em relação à mesa. Você se sente uma criança. Aí eu me levanto e eu sento. Eu não sei se você lembra. Deixa eu tentar lembrar o nome dele. Ai, esqueci o nome dele. Aquele cara do Death Note. Do jeito que ele senta. Ai, sei, o L. Sei. É o L. É, do jeito que ele senta. Que ele senta com os pés em cima do, da cadeira, meio que agachado, sabe? Eu me sinto desse jeito, que é a melhor forma para que eu consiga comer. Uhum. Ele senta assim, eu falo para ele, Julie, eu tô um pouco assustada, essa cidade é um pouco estranha, não é não? Ah, você não é daqui, então? Não, eu vim de um lugar meio longe. Na verdade, essa cidade tem alguns portais, não tem não? Tem lugares que eu entro e eu vou parar num lugar aleatório? Tem muitos portais aqui, minha querida. É na toa que ela é conhecida como a Cidade das Portas. Daqui você pode ir pra qualquer lugar. Essa cidade me assusta um pouco. Tem lugares muito estranhos. Realmente, tem lugares... Quando a gente acha que a gente... vai entrar por uma porta e acho que vai entrar numa sala, você aparece como se fosse um mundo totalmente diferente. Então, um pouco estranho também. Não se preocupe. O maior perigo não está aqui. O maior perigo está além das portas que existem aqui. Essa cidade é bem tranquila. Fora daqui é que está o perigo real. Nossa, eu acho essa cidade bem perigosa. Tem umas questões aí a respeito de facções que eu ouvi falar. É, sim, mas isso tem em qualquer cidade. Não importa onde você vá. Mas pare pra pensar. Sim. De repente você atravessa uma porta aqui e cai no abismo cercada por demônios. Ou, isso de repente, é possível. Você atravessa... uma janela saindo furtiva durante a noite. E aí você cai no meio da lava, no plano elemental do fogo. Eu acho que é bem pior do que esse lugar aqui. Será? Quais lugares você já foi? Ah, não muitos. Ah, interessante. Vai, fala. Tem muita coisa a explorar ainda nessa cidade. Tem tanta coisa, né? Sim, muita coisa. Dá pra se divertir bastante. Mas é assustador, não é? Fala sério, a respeito das facções. Tem uma briga muito grande rolando solta por aí, né? Ah, tem. Mas você não deveria se preocupar com isso. A menos que você queira se ligar a um deles. Ah, tem algumas ideias interessantes, eu diria. É? Você, de qual lado você gosta mais? Você se identifica um pouco mais com alguma? Olha, eu vou falar pra você que eu gosto bastante dos sensitivos. Eles têm ótimos vinhos. Só pelos vinhos? Não. Tem coisas muito legais lá. Mas o vinho é muito bom. Eu cheguei a conhecer. Mas só conhecer, eu não cheguei a desfrutar de nada do que eles vendem. Eu não sei explicar muito bem as sensações que eles podem te dar. Eu não pude desfrutar disso. Eu não sei se é só isso com que eles trabalham. Eu não entendi muito bem a filosofia. É interessante. E a maioria das pessoas não entendem. Esses caras, a maioria deles é tudo louco. Já disse, você não deveria se preocupar com isso, não. Apenas curtir, curtir o momento. Tem um povo que me assusta um pouco. Eles são bem, eu diria, linhas de frente, né, daqui da cidade, que é a Patrulha da Perdição. Você chegou a conhecer? Patrulha da Perdição? Sim. Esses aí são perigosos, são malucos mesmo. Mas eu sugiro que você não saia falando isso em voz alta por aí. Acho, jamais, que isso. Problemas é o que a gente tenta manter longe. É, eles têm olhos e ouvidos em todos os lugares. Tem que se tomar muito cuidado. Ô, Julie, não sei se você notou, tem umas coisas muito estranhas acontecendo nessa cidade. Na semana passada, por exemplo, eu cheguei a ver... aqui, aos arredores daqui mesmo, a respeito de uma, como eu diria, é como se fosse uma mancha negra que prende nas pessoas. Você chegou a ver esse tipo de coisa por aqui? Esse tipo de coisa me assusta. Deixa eu ver aqui no meu rolador aleatório aqui. Não, não vi nada disso não. Fale-me mais. E ele, tipo, dá uma golada no vinho e empurra uma caneca de vinho pra você. Bom, recentemente, pra falar a verdade, tem... Vocês sabem que tem a donzela da dor? E a gente chegou a ver umas coisas muito estranhas. Parece que esse tipo de mancha negra chegou a entrar em contato com ela, sabe? Como se... Ai, sei lá. Dá até arrepios, só de lembrar. Mas transformou ela em algo muito, muito temível mesmo. Ela já é de se temer, né? Mas parece que piorou muito mais. Parece que causou devastação isso aqui, sabe? Eu fiquei sabendo, a dama endoidou, né? Foi isso? Sim, você viu que loucura? Isso não chegou a passar nos jornais, nos tabloides, nada disso? Não. Meu Deus, cara, isso é muito perigoso. Ele fala não e você percebe que ele hesita um pouco, ele dá uma gaguejada quando ele fala esse não. Aí eu noto, né? Eu falo, então, esse tipo de coisa parece estar cada dia mais próximo da gente. Bom, eu cheguei a ouvir que esse tipo de coisa causa destruição mesmo, sabe? Como se apagasse o mundo. Uhum. Fosse capaz de fazer isso. Esse tipo de coisa a gente tem que se manter longe. Se você souber de alguma coisa a respeito disso, tem que se manter longe. Uhum. É necessário, porque esse negócio é perigoso. Eu cheguei a ver. Não se preocupe, fique tranquila. Se você estiver realmente com medo, eu posso te acompanhar até sua casa, estalagem. Ah, onde você dorme? Eu sou muito corajosa. Não foi o que você me disse agora. Você parecia estar procurando algum tipo de proteção. Acho que informação seria a palavra certa. Informação, a gente tem que sempre estar informado sobre esse tipo de coisa, sabe? Me assusta pelo fato de muita gente não saber o que está acontecendo. Eu já vi esse tipo de coisa de perto, sabe? Isso é muito mais assustador do que ter portais por toda a cidade. Eu entendo. Mas fique tranquila. Eu conheço bastante o local aqui. E, na verdade, eu não sou daqui. Eu venho das florestas das terras selvagens. Mas eu conheço bastante aqui. Não sabe? Não. É uma outra dimensão. Você gostaria muito de conhecer lá, eu aposto. Se você quiser... Tem portais pra lá? Tem, se você quiser, eu posso te mostrar onde fica. Um dia me mostra sim. Você tem um mapa? Não, mas não fica muito longe daqui. Posso te levar até lá se quiser. Ah, um outro dia a gente pode fazer isso. Tá meio tarde, essa hora da noite, perigoso pra caramba ficar andando por aí, né? Perigoso nada, você está comigo, minha cara. Eu conheço tudo por aqui. Não precisa se preocupar. Você conhece todos os campos? Claro. Olha, tem um lugar que eu cheguei a conhecer que eu precisei passar uma noite lá, sabe? Que é a Cabala Desolada. É esse lugar mesmo, Jé? Sim. Eu falo pra ele, então. Você tá falando dos loucos, Na Cabala Desolada. E aquele lugar é um pouco estranho, né? Eu acho assim que é muito, muito nobre a atitude deles de tentar ajudar as pessoas. Tanto que lá eu fui bem servida com uma sopa quente. Mas tem umas coisas muito estranhas, sabe, que aconteceram por lá. A respeito de uma explosão, cheguei a ouvir uma explosão. Dizem que tem uma ala lá e só tem louco, sabe? E ninguém consegue compreender o tipo de coisas que eles dizem. É, são loucos. Não dá pra se compreender realmente o que eles dizem. Pobres diabos. Mas tem uns que ficam soltos por lá e parece que eles têm conhecimento desse tipo de... Sério? De mancha negra, você acredita? Eu nunca estive lá. Bom, passa uma noite lá e você vai ver. Acho que você vai entender bem o que eu tô falando. Entendi. A respeito de algumas pedras... Ah, não entendi muito bem. Essas coisas são estranhas. Tem muitas pedras por aqui pela cidade, né? Pedras? Claro, a cidade foi construída sobre pedras. Não, mas é... Não é qualquer tipo de pedra, né? São pedras que são muito bem escondidas. Todo lugar tem seu segredo, né? Claro. Tem lugares que eles escondem grande quantidade de ouro no meio de suas pedras. Até você tem seus próprios segredos. Ainda me lembro de agora, algumas horas atrás, quando você esteve aqui com seus amigos e me contou um segredo seu. É que foi só um aquecimento. Eu tava meio entediada aquele dia. Aquecimento? Isso me deixa interessado. Era só pra jogar um pouco. Eu tô acostumada com o caos, sabe? Normalmente, no meio das tavernas ao qual eu já passei, é gerado por muita briga, caos, esse tipo de coisa, apostas. Então, aqui é mais tranquilo, sabe? Eu viajei muito já também. Então esse lugar é uma descoberta pra mim. Tem muita coisa nova por aqui, muita coisa a ser explorada ainda, sabe? Entendi. Já que é, tem coisa nova pra você? Que tudo aqui é novidade pra você? Você não gostaria de me acompanhar num passeio noturno? Ah, hoje eu não posso. Ah, qual pode, é? Poderia ser amanhã. Eu posso chamar mais gente pra ir com a gente. Vamos lá, não custa nada, não precisa ficar com medo. A gente junta uma patrulha, seria legal. Não, patrulha? Patrulha? Eu pensei em algo mais discreto, mais tranquilo. Nada, essa hora da noite é muito perigoso andar por aqui, eu não conheço muito bem a cidade. Mas você poderia me trazer um mapa. Acho que seria legal. Eu queria mais informada. Eu posso te trazer um mapa, mas eu conheço a cidade. Você estará segura comigo, isso eu lhe garanto. Mas fica tranquilo. A gente pode deixar para outro dia, então. Mas não se esqueça desse tipo de coisa que tá rondando por aí, viu? Mas já estamos aqui, isso. Não há nada a perder. Não sabemos quando vamos morrer, se hoje, se amanhã, se daqui a 5 minutos. Então a gente tem que aproveitar ao máximo tudo. Meu Deus, isso é perigoso demais. Tem muita gente morrendo por aí, você não sabe, não? Não, conte-me mais sobre isso. Ué, esses dias morreu muita gente. Pelo amor de Deus, vocês não andam pela cidade? Tem tanta coisa estranha acontecendo por aqui. Eu não sei se é porque eu sou de outra terra, não sei, eu sou de fora. Então é tudo muito novo, sabe? É interessante esse lance dos portais. Mas é que isso tudo me assusta um pouco. Olha. Mas qualquer informação que tiver e quiser me passar, é interessante. Vamos fazer o seguinte. Vem comigo. Eu vou te levar num lugar legal. Prometo que você vai gostar. Fala uma coisa pra mim. Você tá em forma de genase dourada, certo? E você saiu e levou suas armas, tudo. Não, tô em forma de genase, não. Eu tô em forma humana mesmo. Ah, ok. Mas você tá com armas, com equipamento, tudo. Completo. Eu tô de armadura e tudo. Eu tô... Não. Armadura. Ou seja, quem olha você e não reconhece o símbolo da sua deusa, pode presumir que você é uma guerreira. Só que não com a minha mochila. No caso, eu sem a mochila, certo? Sim. Mas quem olha pra você não conhece a sua deusa, pode presumir que é uma guerreira. Pode ser, certo? Como guerreira. Muito certo. Bom. Muito bom. Cadê? Cadê? Não. Aqui. Ele fala pra você. Vem comigo. Vamos dar uma volta. Não é longe daqui. Você vai gostar. Eu posso avisar alguém antes? Só pra saber onde eu tô. Caso não precisa. Não precisa. É rápido. Você vai ver, vai se divertir. Que lugar que é? Vamos ao ginásio. Eu estou vendo. Que ginásio? Eu estou vendo você aí de armadura. Não é daqui. Diz que é corajosa. Tem uma espada na cintura. Tá na cara que você é uma aventureira que veio de outro mundo, né? Acertei. É que todo mundo veio de outro mundo. Não, nem todos. Tem gente que nasceu aqui. Nós não somos esses. Bom. É perto? Pertíssimo. Certo. Vamos então? Eu... Vamos. Então está bom. E aí ele levanta e ele fala, eu vou acertar a nossa conta e já vamos. Ele vai até o balcão e conversa com o taverneiro e já vai pagando a conta. Você faz alguma coisa nesses segundos enquanto ele tá acertando com o taverneiro? Eu aviso o pessoal. Eu aviso pelo anel. Pelo anel? Deixa okay. Pelo menos a mensagem ativada. Ok. Eu falo, fui até a taverna. Encontrei a pessoa, não sei, criatura. O bode centauro. Que pode ser que tenha informações. Na dúvida, se eu não voltar a tempo, saiba que fui até o ginásio. Ok. Muito bem. Quem está dormindo nesse inteirinho? Todo mundo, menos Ciere e talvez a Toff. Toff, você disse que ia pra mesa lá onde estão os pergaminhos pra ficar mexendo com eles. Você vai dormir ou você permanece acordada? Eu fico ali, só parado, pensando. Ok. Você sente seu anel tocando. Ciere, você também sente seu anel tocando. Ok, eu vou ouvir. O que ela falou. Certo. Tranquilo, no momento eu não vou dar resposta. Beleza. Só ouviu. Toff, você... Isso. Faz alguma coisa quando seu anel toca? Ouço e respondo. Toma cuidado. Não se esqueça que somos intrusos em Sigil. Seja prudente. Não faça nenhuma estupidez. Ok, aí chega a mensagem pra você, Lisbeth, da Toff. Certo. A minha reação é... Eu coloco a mão direita no peito. No coração, sabe? Tipo assim, dou duas batidinhas, tipo assim. Eu entendo a preocupação. Ok. Beleza. Ele termina de pagar a conta e aí ele fala pra você, vamos? Vamos? Eu peguei alguns petiscos pra irmos comendo no caminho. Olha aqui, pele de lagarta assada. E aí você vê que tem tipo umas lagartixas assim no espetinho. Esturricadinha. Parece crocante. Ele pega uma, come, é crocante, né? Ele fala assim, é bem crocante. E entrega uma pra você também. Ele tem um saquinho assim de pano com várias dentro. Aí eu olho e falo assim, mas não vou comer agora não, né? Isso... Deixa pra depois, né? Porque na minha cabeça eu penso assim. Esse tipo de coisa vai dar mal, vai dar ruim pro meu estômago. Ok. Tá, vocês vão então, Lisbeth, até o grande ginásio. Tá? Ele não, fica não muito longe dali. Tá? Dali de onde vocês estão até o ginásio, dá uns 10, 15 minutos de caminhada, é pertinho. Tá? Você passou por esse ginásio na hora que você chegou até a taverna. E... gente, vocês estão olhando ainda as imagenzinhas lá do Enigma? Eu não. Eu vou trocar rapidinho. Pode aqui mudar, já volto pra lá, tá? Ó, Lisbeth, você tá aqui. E aí você vem pra cá. Não sei se já carregou aí pra você. Tá? Vendo, ó, o ginásio aí? Quando vocês entram, tem um fluxo grande de pessoas entrando e saindo desse ginásio, tá? E pessoas bem animadas, pessoas sorridentes. E você escuta gritaria lá dentro, brados, né, acalorados. E você escutou esses brados quando você estava passando por ali, tá? E aí vocês entram e ele fala, olha lá, já está começando. E aí você vê... alguma coisa? É? É preciso pagar a entrada? Não precisa. Não é um torneio hoje importante hoje. Só algumas pessoas fazendo alguns ensaios. Hoje nós só vamos assistir, né? Você quer lutar? Não, hoje eu não tô. Tô meio cansada pra lutar essa hora. Ah, que bom, porque eu sou mais o tipo que ergue canecas do que o tipo que ergue espadas. Não, um dia talvez você lute comigo. Você tá me provocando, moça. Eu disse pra você que eu sou casado. Não, mas Bariauro... Bariauro amarrado também pasta. Bom, não sei muito bem o que isso quer dizer, mas eu só posso dizer que eu luto com espadas. Tá bom. Vamos pegar um lugar ali. Ele aponta uma arquibancada pra você e aí você sobe nessa arquibancada com ele. E vocês ficam vendo combates ali durante uma meia hora, mais ou menos. Certo. Tá. No momento em que a gente senta, eu gostaria de usar... qual que é o nome daquele negócio? Deixa eu ver aqui o nome. É aquela aura que eu tento identificar qual tipo de criatura tem por perto, sabe? Celestial, esse tipo certo. De coisa. Aham. Uhum. Entendi. O que eu consigo sentir? Tem tudo. Meu Deus do céu. Tem todos os tipos ali. Tem celestial, tem morto-vivo, tem infernal. Tem tudo quanto é tipo de criaturas ali que estão assistindo esse torneio. Tá? Vocês chegam inicialmente... é, tipo até o Transilvânia. Você chega inicialmente e vem um combate entre dois humanos. Depois você vê um centauro enfrentando... um humano montado num cavalo, e eles fazendo uma disputa de justa, os dois montados, só que o centauro tá montado nele mesmo, né? E depois vocês assistem a uma disputa, uma corrida de bigas, certo? E assim o tempo vai passando e vocês vão se entretendo ali. Passa essa primeira meia hora, né? E ele vira pra você e fala, quer alguma coisa pra beber? Ah, acho que... eu vou querer um pouco de água. Esse lugar é quente. Não prefere um vinho? Não, eu tenho um pouquinho de vinho aqui. Aí eu tiro meu cantil. E dou uma bolada. Você veio bem preparada. Gosto disso. Eu falo assim, mas pode trazer um pouquinho de água se você puder. Ah, está bem. E ele vai, né? Ele tem uma espécie de uma lanchonete. E aí ele volta trazendo dois odres, tá? Um com vinho pra ele, né? E um com água pra você. Antes dele voltar, será que ele volta muito rápido? Não volta muito rápido, ele demora um tempinho. Dá pra você fazer alguma ação se você quiser. Eu gostaria de tentar observar se rola muito tipo de aposta. E quem são esse tipo de pessoas, sabe? Provavelmente algum membro de algum grupo, né? Talvez grupo de extermínio, algum tipo desse tipo de coisa. Se tem alguém por ali tentando apostar, alguém jogando sujo, sabe? Certo. Tem apostas de monte ali, sim. Tá, você consegue ver isso. E... ok, tem apostas de monte ali, você consegue ver isso, as apostas rolando, né? Você percebe que ele, inclusive, ele vai num desses coletores de aposta e faz uma aposta também, tá? E aí ele volta com os dois odres. Esses dois odres que ele traz são duas bolsas de couro, tá? Uma delas com água, outra com vinho, entrega com água pra você, pega de vinho, vira, tá? Também conhecido como bota. Eu falo pra ele: você foi fazer uma aposta? É, eu fui. Você viu? Eu vi. E contra quem você fez? Eu gostaria de dar um palpite. Ah, é? Sim. Em quem você acha que eu deveria apostar? Já, eu gostaria de jogar alguma coisa, porque como em combate eu sei mais ou menos como funciona, quem vai ganhar e quem vai perder. Certo. E eu foco em algum deles e tento acertar. Eu quero tentar ganhar uma aposta desse cara. Tá. Você vai jogar uma jogada, então, pra mim, de inteligência. Certo. Se você tiver proficiência em intuição, pode somar. Intuição, deixa eu ver se eu acho aqui. E pode jogar com vantagem, tem. Isso. Pode jogar com vantagem? Pode. É estranho ficar sem mouse, sabe? É horrível. Acostuma, mas é estranho. É horrível, eu não acostumo, não. Beleza, hein? Meu Deus, foi bom? Foi muito ruim. Foi horrível, você tirou 2-2 nesses dados aí. Quer rerolar? Não, eu vou... Eu quero rerolar. Gasta um pontinho heróico aí e rerola. Certo. Bom, daqui a pouco eu tiro o ponto heróico. Vou só rerolar. Ah, joga aí que eu tiro daqui, fica tranquila. Eu tô de mouse. Certo. Pra mim é de boa aqui. Ah, melhorou. Eita. Rolou? Ah, foi. Rolei. Muito bom agora. 24. Ok, Elizabeth, você consegue ver certinho que são dois combatentes, tá? Um deles é magrinho, franzino, só que você percebe pela forma dele se mover que ele é muito, muito, muito ágil. Te lembra, assim, o Griel, que também é magrelinho, só que extremamente ágil, certo? E o oponente dele... Ele é um ogro, forte, musculoso, porém lento. E aí você fala pra ele apostar no garoto. Eu falo pra ele: Julie, em qual... Sim. Você apostou? Óbvio. No ogro? Olha o tamanho dele perto daquele garotinho ali. Entretanto, ele é muito devagar. Retira sua aposta, troca. O outro vai ganhar. Tem... Ele é certeza? Muito mais rápido. É mais rápido, sempre ganha. Tem certeza? Sim. Só se tiver alguma coisa muito errada por aí, mas normalmente é assim que funciona. Nem sempre o mais forte é quem ganha. O mais forte cansa. Dependendo do seu peso, vai cansar muito mais rápido. O outro aguenta mais. É, o outro só precisa dar uma pancada e esmaga o coitadinho ali. Acredite em mim, pode trocar. Eu vou esperar aqui. Vamos ver quem vai ganhar. Não sei, não. Joga aí, persuasão. Persuasão. Vou tirar a vantagem aqui. Apareceu aí? Pra mim, não. Nossa. Quanto deu? Apareceu aqui, ó. Ah, deu uma mensagem de erro aqui pra mim. Servidor, sua conexão com o servidor foi interrompida. Quanto deu o teste? Vou atualizar aqui o meu Roll20. Deu 26. Tá que pariu. Ele olha assim meio desconfiado e fala: tá bom, vai, eu vou dar um crédito pra você. Se a gente ganhar, se eu ganhar essa aposta, eu divido meio a meio com você. Ok. E aí ele volta lá pra banca de apostas. Passam uns 2 minutos e ele retorna. Você quer fazer alguma coisa nesses 2 minutos? Eu continuo olhando pra tentar achar alguma... Ai, como é que chama? Alguma daquelas... Daqueles grupos, sabe? Pra ver se eu acho os Atar, ou se eu acho alguém da Cabala de Isolado, da Patrulha, sabe? Entendi. Tentar encontrar alguém por ali. Ainda fico assim, de olho. Observando pra ver se acha, né? Sim. Joga então percepção. Tá difícil aqui, peraí. Relaxa. Deu 22. 22. Bom. Bom. Certo, Lisbeth. Você olha ao redor e você percebe que tem muita gente. Que tem no peito o emblema. Nas suas armaduras, um emblema desse lugar onde vocês estão, tá? Do ginásio. E o Julie, ele fala pra você que a Leaf é a sede da Ordem Transcendental, que eles costumam agir sem pensar e acham que isso é a resposta pra tudo, e eles ficam treinando o corpo e a mente pra agir em harmonia. E aí, se você conseguir atingir esse objetivo, o espírito ele vai se tornar um com o multiverso. Vai explicando isso pra você, tá? Você já sabia dessas informações, porque vocês têm os pergaminhos que contam um pouquinho de cada facção. É o local onde o Griel e o Celerim foram buscar uma das pedras, certo? E o combate vai se desenrolando lá embaixo. Você vê várias dessas pessoas com o símbolo da Ordem Transcendental. Você vê algumas pessoas dos Harmonions, aqueles soldados com aquelas armaduras vermelhas, você vê por aí também, certo? Você vê também um ou outro membro da Sociedade da Sensação. Você percebe por aquele rosto assim que eles trazem no peito, que é o rosto, o nariz, tudo bem evidente, você nota um ou outro deles ali curtindo o espetáculo também. Certo? Certo. E você nota do outro lado da arquibancada um membro da Patrulha da Perdição. Você vê um membro da Patrulha da Perdição do outro lado da arquibancada. E aí, como é que ele tá? Ele tá em silêncio? Ele tá torcendo por alguém? Tá em silêncio. Tá em silêncio, sozinho, quieto. Aparentemente ele tá prestando atenção na arena. Você nota que ele tem aquelas vestes pretas, ele tem um capuz que tá jogado assim por cima do rosto dele. Tá? Mas você nota que no peito dele tem um emblema da Patrulha da Perdição. Ninguém chega próximo desse cara? As pessoas normalmente têm medo mesmo da facção da Patrulha da Perdição? Ah, não. Tá uma multidão ali, né? Que tá assistindo os combates. Então a galera não tá dando muita bola pra ele, não. O pessoal tá mais intertido com o espetáculo que tá ocorrendo. Meu foco é ele agora. Eu presto bastante atenção. Ok. Pra ver se ele vai fazer algum tipo de coisa. Se talvez ele tenha alguma daquelas obras negras por perto, algum tipo de coisa escondido, pra ver se ele vai tirar alguma coisa da bolsa. Entendi. E aí chega o Julius e ele fala, bom, fiz a aposta. Vamos ver onde isso vai dar. O combate ele vai se desenrolando. Certo? E... você tá focada no cara lá, né? Você percebe que ele se debruça assim sobre... os cotovelos apoiados nos joelhos, né? Ele junta as mãos assim à frente do peito e ele debruça o rosto assim sobre a mão e fica prestando atenção no combate. E aí termina o combate com a vitória óbvia do mais magrinho, do menorzinho, mais ágil. O ogro bobão, ele é derrotado, porque o moleque fica correndo ao redor dele, muito rápido, fica correndo ao redor dele cada vez que o ogro vai bater, e o moleque nem se preocupa em tentar acertar ele. Só fica correndo, fugindo, e o ogro girando pra bater nele, tá? E aí, de repente, vocês na arquibancada escutam um estalo. Os joelhos, os ligamentos do joelho do ogro se rompem. De tanto que ele ficou girando pra tentar acompanhar o movimento do moleque. E aí, quando acontece isso, o ogro ele cai de joelho, e a moleque pula em cima do ogro e debulha ele na pancada até deixar o ogro inconsciente no chão. Ele vence, todo mundo comemora a vitória dele, né? O Julie, ele olha pra você, vencemos, vencemos! Você tava certa, garota! A gente vai ganhar uma bolada! Pera aí que eu vou lá buscar o dinheiro. E aí ele se levanta, vai no coletor de apostas pegar o dinheiro, tá? E aí você vê o cara da Patrulha da Perdição, ele se levanta, né, conforme os dois combatentes vão saindo da arena, né? Ele se vira e vai indo em direção à saída, misturado ali no meio da multidão. Certo. O Julius, ele já voltou ou ele continua indo buscar o dinheiro? Ele tá voltando já. Tá voltando já? É. Aí eu falo pra ele, bom, Julius, hoje nós ganhamos uma aposta, né? Bom. Ganhamos? A gente ganhou uma bolada. Olha isso aqui. E ele mostra pra você uma bolsa cheia de ouro. Eu falo pra ele, bom, Julius, eu não vou querer metade. Não, eu faço questão. Na verdade, questão. Eu não quero valor algum disso. Eu faço questão. Toma aqui, ó, metade é seu. Faço questão. Toma isso como presente meu. Pode ficar com a minha parte. Não, eu faço questão, não é justo. Eu quero que você fique. Eu só preciso descansar agora. A gente pode voltar outro dia. Um dia desse a gente combina. Onde você está hospedada? Qual que é o nome do lugar que a gente está hospedado mesmo? Salão dos Eventos. Eu falo pra ele, a gente tá... Eu estou com meus amigos no Salão dos Eventos. Ah, que um legal. A gente se vê por aí. Ah, se me permitir, eu gostaria de acompanhá-la até lá. Não quer companhia até lá? Não, pode ficar tranquilo, daqui eu posso ir. Ah, mas eu faço questão. Imagina, pode ficar tranquilo. Eu gostei muito da sua companhia. Fique aí e aproveite o dinheiro. Não vai gastar tudo, hein? Tá bom. Aí eu vou indo pra saída, em direção à saída. Ok. E continuo de olho no cara da Patrulha da Perdição. Ok. Ele vai se afastando, ó. E aí ele vai indo em direção a uma das bordas da rosquinha. Tá, se afastando do grande centro e indo em direção a uma das bordas. O que, que você faz? Não, tô muito. O que o Lucas tá falando, meu Deus? Sei lá. Eu me mantenho próximo da multidão. Eu dou aquela encostadinha no muro. E dou uma disfarçada, sabe? Dou aquelas olhadinhas de longe. Depois volto pra multidão de novo. Certo, ok. Ele vai seguindo por ruas cada vez mais desertas, certo? E ele parece o tempo todo desconfiado. Ele olha de um lado, olha do outro, como se estivesse temendo ser seguido, entendeu? Entendi. Eu gostaria de fazer uma magia. Diga sua magia. Eu gostaria de... invocar... Eu tenho uma magia... Deixa eu tentar lembrar o nome. E eu invoco... algum tipo de criatura pra poder ir atrás dele. Deixa eu tentar lembrar o nome. Eu acho que eu devo ser pronta aqui. Eu não lembro o nome. Eles vão se enfiando no meio do bazar aqui, ó, com ele, ó. Vai vindo aqui pra esse meio. Isso, eu tenho uma magia que ela invoca. Eu invoco uma criatura. É como se fosse um aliado, sabe? É montaria. Convocar montaria. Tá aqui, eu convoco. Gostaria de convocar um bicho pequeno. Uhum. E a minha. O que eu peço pra ele fazer pra mim é pra ele olhar o cara distante e depois me falar o que ele fez. Ok. Ok. Escolhe a forma da sua montaria, então. Pode ser. Eu posso invocar qualquer tipo de coisa, tão inseto, se eu quiser. Você invoca um espírito, ele assume a forma de uma montaria extremamente inteligente. E é você que escolhe a forma dessa montaria. Pode ser um grifo. Um grifo? Ok. Legal. Você vai montada no grifo ou não? Não. Eu só peço pra ele ir. Tá. Eu vou voltar pra estalagem. E as ordens que eu peço pra ele é pra ele ir. E depois me falar o que ele viu. Ok. Não vai me servir ao certo de montaria. Ele é a minha montaria. E eu peço pra ele fazer o que tem que fazer. Estamos ouvindo sim, Lucas. Ele vai ser meus olhos. Ok, Lisbeth. Enquanto ele vai, eu falo... Seja cauteloso e me diga o que viu. Ele... E eu volto para a estalagem. Ele aceita e fala. Ele fica por lá. Está bem, farei como ordena. E aí ele vai voando, seguindo esse cara do alto. Tá? Nisso que você invoca ele, tá? Você já está numa região assim bem mais deserta do que normal. Poucas pessoas na rua. Um local ali que... Pelo discurso que você estava falando pro Bariauro, é um local perigoso. Tá, você tá literalmente no gueto mesmo. E aí você volta pra estalagem? Pra estalagem. Sim, volto pra estalagem. Pro salão dos eventos, né? Pros sensitivos. Ok. Tá. Lisbeth, você tá indo em direção aos sensitivos. Tá? E aí toca uma música esquisita. Ô, Nego, pega meu carregador, por favor. Você pode colocar pra mim? Você tá a caminho de lá, Lisbeth. Joga um save em troll de sabedoria. Puta, o negócio não roubou seu ponto heróico aqui ainda? Você viu? Não foi. Tá com um pau aqui. Revocar, o que é revocar? Ok. Já rolou seu teste, né? 37. Isso. Pô, mas eu fiz cagada, mano. Puta que pariu. Você tirou todos os pontos heróicos aí, né? É, eu tirei todos e tô redistribuindo. Só que aí eu redistribuí pra você de novo. A gente aceita. Não. Ô, Lisbeth. Eu já tinha ouvido o Jeff, eu já tinha roubado o ponto. Então era só descartar. Agora foi. Ok. Ô, Lisbeth, eu tô gastando um ponto heróico aqui. E eu tô rolando um D6. E você falha no teste. Você vai fazer alguma coisa? Eu gostaria de... Eu posso adicionar um D6 também? Não, você não gastando, tem ponto heróico. Nem gastando uma... Uma inspiração? Uma exaustão? Uma exaustão? Uma exaustão? Ficou interessante aí. Ficou interessante. Uma exaustão. Pode, vai. Pode. Pode. Lisbeth, você sente seus músculos enrijecendo, tá? E aí você invoca o seu poder, consegue sair disso. O que você faz? Você tem a nítida certeza de que alguém lançou uma magia em você. Eu ativo o anel e falo... Okay. Gente, eu tô voltando pra estalagem, eu tô muito cansada. Muito, muito cansada. Parece que estou tendo cãibras por meu corpo todo. Bom, ok. Estou a caminho. Toph, você continua acordada? Se ele continua na rua, né? Tô acordado, sim. Você recebe a mensagem da Lisbeth, se ele também recebe a mensagem da Lisbeth. Vocês duas respondem? É, você tá perto da estalagem, mas aonde? Calma aí que eu vou tentar sentir você. Vou indo na direção que você disse. Talvez nos encontremos. Eu ativo o anel e coloco na minha cabeça pra mostrar onde eu tô. Tá, seu anel ele não funciona. Você põe assim na cabeça, e aí você olha, o anel ele tá piscando, e aí ele apaga o brilho dele. Eita. A Toph recebeu a última mensagem, né? Recebi e falei que eu tô indo na nossa direção, pra gente se encontrar, já que eu sei o último ponto que você disse, que era no ginásio. Eu tô próximo, né? Você falou que tava próximo à taverna. A estalagem, aliás. Outro save entrou de sabedoria. Não, de sabedoria não, peraí. Agora não é sabedoria não. Agora é outro. Save entrou de constituição. Interessante. Interessante. Lisbeth, você começa a sentir dores avassaladoras tomando conta do seu corpo. Eita. É como se o seu corpo ele fosse explodir. Você é tomada por uma dor indescritível. Meu Deus, o que eu tô sentindo? Eu não consigo... Eu tenho que fazer... Passo das brumas. Pra tentar avançar bastante. O máximo que eu consegui. Olha, você toma 71 pontos de dano necrótico. Meu Deus do céu. Você tenta usar o passo das brumas e aí você se concentra pra ativar a magia e não funciona, não consegue. E aí você joga um outro save and throw em seguida. Era só um segundinho, deixa eu ver qual que é aqui. Eu acho que é sabedoria? Oh, caramba, burro. Lisbeth, saving. Não, você não joga save intro nenhum. Ai, caralho. Tá. Tá, vamos ver, vamos ver. Tá, são 7 vezes 2. Mais 2. 16, tá. Eu tô com a armadura de Yunda. Certo. Caramba, dados, rolem. Eu não sei. Eu acho que vou bugar um negócio aqui, hein. Ele não vai, né? Ah, que merda, mano, que merda. Quantos pontos de vida você tem no momento? Bom, eu tava com 114. Descontou o dano que tomou menos já? Menos 71. Deixa eu ver, 114 menos 71. É, eu tô com a armadura de Ungaka, reduz alguma coisa? Sim, peraí. Deixa eu pegar aqui. Armadura de Ungaka. Resistência a danos do tipo necrótico. Então reduz a metade esse dano aí. Então você toma 35 de dano só. 65? Você tá com quanto de vida então? Agora eu tô com 49. 49? Isso. Lisbeth, você cai desacordada. Isso. Cai desacordada. Toff e Ciere. Sim, senhor. A Toff tava indo pro ginásio, né? Tava indo pro ginásio enquanto eu tava tentando sentir o ki dela. Ok. Beleza. Joga seu teste pra sentir o ki dela. Ciere. Oi. Eu vou rolar a cena inteira sua. Eu quero saber o que, que você vai fazer. E aí você vai me responder ao final dela o que, que você tá fazendo nesse momento agora, tá? Ok. Beleza. Rola seu teste aí, Toff, pra perceber a Lisbeth. 49 já. É percepção normal ou você quer que eu faça o detectar aqui? É, o detectar aqui, eu imagino que você tá fazendo, não? Tá. Que a percepção normal você não vai conseguir perceber porque ela tá bem longe. Quando você tenta captar a presença dela, não tá próximo ali. Aí você imagino que deduz que tem que usar o ki pra localizar ela. Tenho quase certeza que não tá aqui nos talentos já. Mas é, se eu não me falha a memória, é pela percepção também. Se eu passar um determinado número, eu consigo localizar a pessoa. Aí a cada aqui que eu gasto, eu adiciono um valor, tipo, mais 10 na busca, tá ligado? Talvez seja percepção mesmo. Não tá aqui lá. Nos talentos. Só tenho a lote só. Eu vou procurar aqui. Enquanto isso, Ciere, você toma seu chá, fica estimulada e sai pra noite. O que, que você vai fazer? Eu vou... Eu acho que é até o cortiço que fala. Tem cortiço no lugar. Não sei se é lá que você quer ir. Eu quero ir Eu quero achar aquele menininho dos ratos. Eu vou procurá-lo. Certo. Joga investigação. Investigação. 36. Ok. De que forma que você conduz essa investigação? Você vai só observando? Ou você vai fazer perguntas? Descreva isso pra mim. É, eu vou observando primeiro até chegar lá no lugar, né? Aí quando eu chegar lá, como eu sei que todo mundo se conhece lá pelo jeito, eu pergunto pelo menino. É que eu também não lembro o nome do menino mais. Tá, mas você consegue descrever o menino? Como você descreveria ele? Eu também não lembro, amor. Ah, tá bom. Tudo bem. É um moleque pequeno e que controla os ratos. É, eu falo o nome dele. Ele tinha falado o nome dele pra gente. Não sei. Mas tudo bem, não é importante. Tá, você vai descrevendo. Tô procurando esse menino. O que, que você quer com ele? Quem é você? Eu falo, eu tive aqui mais cedo. Ele foi meu guia. Ah, tá. Ok, isso muda tudo, né? E aí, pouco a pouco, as pessoas vão se sentindo mais à vontade e indicam pra você onde encontrar o garotinho. Ele tá num beco, sentado em cima de um caixote de madeira, brincando com um rato numa mão e comendo um pedaço de pão velho na outra. Eu chamo ele. Ô, guia! Ele olha pra você e aí ele vai até a sua direção. Oi. E aí, guiazinho, beleza? Sim. Você lembra de mim? Lembro. Você é uma dos encheridos. Que é isso? Que veio mais cedo aqui. Veio. Foi hoje? Ontem. Ontem aqui. É, acho que foi ontem. Muito prazer, eu sou Cieri. Qual que é o seu nome? Ah, você quer me fuder, hein? É, fala o nome aleatório, cara. Eu acho que você tinha o nome do menino, que eu não lembro mais. Tá, ele fala o nome pra você. Eu não tenho a mão o nome dele aqui. Não tem problema. Não sei nem se ele falou o nome. Alguém lembra isso? Ele falou. Nossa, aí tá complicado, hein? Eu fudeu, não lembro, né? Se ele falou. Eu também não lembro. Eu lembro então... que ele deu um nome, mas não sei se é o dele mesmo. Então ele passa o nome pra você, depois eu verifico isso. Só pro jogo andar. Então a gente não sabe. E aí? Eu vi que você controla um pouco esses ratinhos. Não, eles só são meus amigos. Ninguém controla ninguém aqui não, moça. Aqui é tudo brother, todo mundo é igual. O quê? Como ficar mais próximo deles. Mas eu já sou próximo deles, eles são meus amigos. Mas eu fiz eles se voltarem contra você. É, e eu não gostei disso. É, eu sei. Era só pra eles não atacar a gente. Eu sou um druida. Você sabe o que é um druida? Sei. Se você falar alguma coisa, você vai apanhar, amor. Tô me segurando aqui. Até imaginei o que seria. Sei. Eu também sou um druida. É uma pessoa que mora no meio da floresta e anda tudo cagado por aí. Amenizei. Engraçadinho. Não, um druida é alguém que compreende como que a natureza funciona e se conecta com ela. E você ela compreende Percebi. Por um acaso? Não entendi, amor. E você compreende por um acaso? Um pouco mais do que a maioria das pessoas. Como eu vi que é você isso? tem uma afinidade com os seus ratinhos. Gostaria de saber se por acaso você não quer aprender um pouco. Eu escrevi errado, mas... Em troca do quê? Em troca de nada? Quê? Tá me zoando? Ninguém faz nada em troca de nada. Você vai me ensinar a ser um druida assim de graça? É. Ah, tá de sacanagem. Não, por que? É tão estranho assim esse insígnio? Em todo lugar. As pessoas fazem as coisas de graça por aí, fora daqui, é assim? Você mesmo não disse que os druidas vivem no mato? O que, que a gente ia querer trocar no mato? Ah, eu sei lá. Lá no mato não tem dinheiro. Às vezes vocês Exato. Querem isso. Se não tem dinheiro, é como se o dinheiro não tivesse valor pra mim. Não? Duvido. Me dá cenzão aí. Diferença. Me dá cenzão aí, quero ver. Se não tem valor pra você, me dá cenzão aí, quero ver. Eu não tenho dinheiro desse mundo. Ah, eu sabia. Como não tem dinheiro? Tá louca, tia? Como é que você come? Como é que você dorme? Dorme na rua? Eu produzo a minha própria comida. Eu faço uma magiazinha de produzir frutos assim, ó. Pra ele. Você faz um bom fruto pra ele? É. Ele olha, ele... Abre a boca assim. Como é que eu você faz isso? Eu dou uma pra ele. Que fruto que Pode é? Pode comer. Ah, eu não sei que fruta que faz. Escolhe você. Mas eu acho que são amorinhas. São amorinhas. Escolhe você. Espero que seja um morango, então. Ok, pareceu morango. Parece um morango. Ele pega e ele come assim. Nossa, isso é muito bom. Eu achei que fosse de mentira. Achei que fosse uma ilusão. Mas não, não é. Não é. Caramba. Como é que você fez isso? Você é louca. Você é louca, cachoeira. Ah, magia. Tinha que ser bruxa? Não, druida. E você quer me ensinar isso? É. E não vai me cobrar nada? Não. Tá. Eu aceito. Eu imagino que sim. Eu aceito, assim, fico meio desconfiado. Acho que você tá me enrolando. Mas eu aceito. Você não é uma daquelas sequestradoras de crianças, não, né? Não! Por que me querer uma criança? Vocês dão muito trabalho. Ah, eu sei lá, tem gente que rouba criança nessa cidade. Acho que é pra fazer escravo. Você não quer me pegar pra ser seu escravo, não, né? Quer? Não. Eu já tenho todos os meus amigos pra isso. Quê? Você tem escravos? É, basicamente. Ih, não tô gostando Mas eles de você, não sabem não. disso. Eles não sabem disso. Não tô gostando de você, não, hein? Acho melhor deixar quieto isso aí. Melhor deixar quieto isso aí. Não tô gostando, não. Tranquilo, eu não vou te sequestrar. Joga persuasão. Persuasão. Vinte e sete. Filho de uma égua, não taquei aquele negócio. 27, né? Uhum. Tá. Já vem, peraí. Vai lá, Lucas. Ele fica meio desconfiado, mas ele acaba concordando com você. Ele fala pra você, tá bom, mas se você tentar me sequestrar ou fazer alguma coisa comigo, ele puxa uma faquinha assim e aponta pra você. E aí ele faz assim, ó, com o dedo na garganta. Tá, se eu fizer alguma coisa, você vai passar o dedo na minha garganta. Ok. Ai, que tia mais burra. Tinha que morar no meio do mato mesmo. Tranquilo. Temos um acordo, então? Temos. Ainda não sei o que você quer com isso, mas temos. Quero te ensinar, parece que você tem aptidões. Tá bom. Quando a gente começa? Agora. Sério? Que legal. Vai, mostra aí, como é que faz frutinha. Ótimo. Porém, eu vou começar a ensinar ele do jeito que eu aprendi com a moça lá. Eu vou começar a instruir ele de como que faz, como que é feito doer essas coisas. Moça? Que moça? Com a nariz de raposa lá, sei lá. Não é nariz ah, de raposa, tá. A outra. Raposa cinzenta. Isso, nariz de raposa acho que é outra. Nariz de raposa, se eu não me engano, é a do pata. É, não lembro. É a mulher do pata de urso, se eu não me engano. Ok, muito bom. Legal, então você fica ali treinando ele. Você vai adotar o moleque como discípulo, é isso? Ah, eu vou ensinar ele o que eu puder enquanto eu estiver aqui em Sigil. Que massa. Legal, curti. Da hora. Beleza, você fica ensinando durante um tempo lá. E aí vai vindo as mensagens da Lisbeth. E a última mensagem é essa, ela falando que tá com cãibra, que tá cansada, que tá voltando pro salão dos sensitivos. É a última mensagem que você recebe dela, o que você faz? Ok, pra mim não achei nada estranho na mensagem, pra falar a verdade. É, realmente não tem. Todo mundo nada que eu acho assim tá que eu poderia podre de cansaço, Eu falo assim, não, beleza então, ela já tá voltando, porque ela falou que se ela não voltasse era pra gente ficar preocupado. Ela tá voltando já, show de bola então. Vou continuar o treinamento do menino. Ok. Tudo bem. Beleza. Então você fica lá, vai ficar a noite inteira? Você não precisa dormir essa noite? É, eu não preciso dormir, eu vou ficar até a hora que ele cansar, porque como ele é uma criança, ele deve cansar mais rápido que eu, né? Já que eu tô no chá de coca. É uma criança. Você acaba de cometer o maior erro da sua vida. Achar que vai cansar uma criança. Não, depois das hipóteses eu faço sono nele ali pra ele calar a boca e vou embora. Cusona. Beleza. Tá, ok. Você fica treinando ele então. Deixa eu lembrar, fazer uma coisa pra não ser injusto. Ô, Lisbeth. Oi. Por um acaso, você tem imunidade a sono? Acho que não. Ok, então você cai desacordada mesmo, porque foi essa magia que eu fiz em você. Certo. Depois, por favor, me passem todos vocês o que vocês têm de imunidade, de resistência, tá? Pra não acontecer erros da minha parte, por favor. Tá bom. Ô, Toff, eu tô caçando aqui o seu poder e não tô encontrando. Mas tudo bem, você jogou percepção já? Joguei. Não. Esse bagulho meu aí, ele fica junto da Lotus da Morte. Não certo. Voltei. Tudo bem. Não encontrei ele no drive. Tudo bem. Só joga percepção, então. Quer que eu jogue de novo ou mantenha aquele outro valor? Não, você vai jogar um novo teste. O primeiro teste foi pra... Ah, não. Na verdade sim. Eu joguei porque eu achei sim. Que era percepção. Sim. Primeiro você tenta perceber ela próxima ali. Tipo, procurar, cadê? Né? Mas você pode fazer isso com sentido sísmico. Né? E depois você faz o teste utilizando o Ki. Joga outro teste então. 47. Puta, da outra vez já deu essa porra desse... O servidor do Roll20 tá caindo. Toda hora eu tô dando mensagem vermelha aqui. É, não, pra mim também. Não, mas eu tô falando o seguinte, eu não tô achando sua lota da morte. Da outra vez já deu esse problema de eu procurar esse negócio e não achar. A pasta tá fácil aí? Não. Porque no drive eu também não achei. Eu salvei o drive, só que ele tá me jogando direto pra página inicial. Ah, tá. Não, mas tudo bem. Deu 47. Você consegue perceber, sim, a presença da Lisbeth. O ki dela enfraquecido. Distante do local pra onde você tá arrumando. Tá, eu vou indo no... Pode falar, já. O ginásio, ele fica no centro do raio da rosquinha, tá? E a Lisbeth, ela tá perto de uma das bordas. Ok, eu começo a ir na direção dela. Mando mensagem, pessoal. Gente, a Lisbeth mandou uma mensagem, disse que não tava tão bem. E eu tô indo na direção... Tô indo buscar ela. Oi? Pegou ontem o carro. Pegou ontem o carro. Siri, você recebe essa mensagem da Toff aí. Seu anel toca novamente, você recebe a mensagem da Toff. Você faz alguma coisa? Os demais estão todos dormindo. Quando vocês acordarem, vai ter um milhão de mensagens na caixa postal de vocês. Caixa anestal. Anelstal. Vamos dar tipo um... Ok, mas ela me pareceu bem, apesar de tudo. Você responde barral ou só pra mim? Não, barral. Eu respondo do jeito que mandou. Do jeito que mandou, eu tô respondendo. Não, tudo bem. Responder pra todos em automático. É. Às vezes dá merda. Eu respondo também. E nisso eu tô mantendo a percepção, né? O ki ativo pra encontrar ela. Pra continuar percebendo ela, né? Sim, Siri, você está certo. Mas raramente eu ouço a Lisbeth se queixar de alguma coisa. Mas se ela está se queixando, coisa boa não deve ser. Você sabe onde ela está? Na última vez que ela falou, ela estava no ginásio. Eu estou na direção dela. Estou sentindo a presença dela, mas eu estou meio confuso ainda. Bom, eu vou tentar manter o foco aqui. Te aviso qualquer coisa. Tá, eu vou ver se eu descubro alguma coisa. Eu vou só dar... Vou parar um pouquinho, vou sentar. Uhum. Vou concentrar com meus bichinhos. E vou... Eu quero um relatório da Lisbeth. Tá. Ok. Como esse relatório vai ser produzido? Sei lá, mental? Não, como que esses bichos vão ter acesso a essa informação? Ué, sempre tem um com cada um deles. Tá, então sempre tem um bichinho próximo de alguém. Isso. Um besourinho próximo de alguém. Tá. Isso. Ok. Vocês estão ouvindo todo mundo aí, né? Da próxima vez, né, mata. Você nunca então, viu, né? Agora que você vai ver. Então vocês já sabem, sempre tem um besourinho perto de vocês aí, acompanhando. Uma barata. Uma barata. Um esquilo. Um esquilo. Ignore os esquilos. Uma pulga. Não ignore os esquilos, por favor. Antes que ele insiga, ele fudeu de vez. Bom. Toff, você sente o ki da Lisbeth enfraquecendo cada vez mais. E a Lisbeth se deslocando cada vez mais fraca, cada vez mais pra longe de você. Siri, você tem mensagem telepática com os bichos, tá? Isso. E que bicho que tá seguindo a Lisbeth? É, pode ser um besourinho mesmo, ou algum outro bichinho normal de sigil. Uma mosquinha, deve ter mosca. Tá, tem uma varejeira que tá seguindo a Lisbeth. Pode ser. Pois é, uma varejeira, velho. Ai, credo. Melhor do que um besouro rolar bosta. Não, na verdade seria melhor, porque se ele visse a Lisbeth caída, ele ia começar a empurrar. Empurrar ela de volta pro refúgio seguro. Boa. Tá. O besouro fala que ela desmaiou. E que apareceram quatro homens vestindo mantos negros e que estão carregando ela. Fala pra ele, segue aí que eu tô chegando. Vamos dar uma mensagem pra Toph. Falei assim, ô Toph. Okay. Pelo que eu sei, a Lisbeth desmaiou e quatro pessoas estão carregando ela. Deu Acho ruim. Que não deu bom, não. Puta bosta. Vou me apressar. Corre aí que eu tô chegando. Já. Ok. Aham. Uhum. Eu quero usar meus dois talentos. O Rei Dash e a... combinado com o meu Speed Booster. Certo. Vai. Beleza. Como é que fala? Quintuplicar. Quintuplicar. Tá, vai quintuplicar o meu deslocamento. Ok. Combinado. Beleza. Com minhas ações, né, de só correr. Então acho que eu vou me locomover 7 vezes mais. Duplo incentivo isso aí? Duplo incentivo. Só correr também. Putz! Boa. Mas deve ter sido, não deve ter sido. Ah, não, merece uma inspiração, vai. Ah, que boa. Certo, Toph, você vai se deslocando mais rápido que você pode, tá? Sentindo o Ki da Lisbeth cada vez mais fraco, cada vez mais fraco. Ciro, o besouro fala pra você. Entraram numa casa. Tô chegando aí, vou falar pro menininho, falar assim, ó, eu vou ter que dar uma saída urgente agora, depois eu volto. Tá bom. Vai descansar por enquanto. Tá legal. E saiu a milhão. Tá, legal. Voando. Você sai voando a milhão, um grifo quase te pega pra te comer. Mas você sai a milhão, tá, indo em direção da onde a Lisbeth teoricamente tá. Em direção do besourinho. Né, em direção do besourinho. Toph, você vai correndo com tudo, sentindo o Ki da Lisbeth cada vez mais fraco, cada vez mais fraco, cada vez mais fraco. Aí ele fica verdadeiramente fraco. Como se a Lisbeth estivesse morta ou morrendo, ou se ela estivesse atrás de alguma coisa, uma parede grossa que dificultasse pra você sentir o Ki. E aí o Ki da Lisbeth desaparece completamente. Provavelmente atravessou um portal. Nesse meio tempo, eu tô correndo na direção dela. Eu faço uma magia, tá? Certo. E é invulnerabilidade. Ok. Beleza. Não sei o que eu vou contar, quero estar protegida. E continuo seguindo o último lugar que eu senti ela. Mandar mensagem pra Ciri. Quer dizer, pra Ciri não, pra todo mundo. Todo mundo, beleza. Pessoal, não consigo mais sentir a Lisbeth. Ela tava próxima aqui de mim. Não sinto mais o Ki dela. Estou seguindo. Okay. Estou numa rua que tem uma taverna que... Droga, já passou. Taverna Dois Gárgulas. Taverna Dois Gárgulas. Não é que eu tô muito rápido, entendeu? Aí já passou. Taverna... Era um ou era dois gárgulas? Deixa eu voltar. Ah, dois. Vai de novo. Tá. Você manda essa mensagem pra todo mundo, certo? E aí, Celerin e Griel, já passou umas 4 horas. Tempo mais que suficiente pra vocês concluírem o período de descanso élfico de vocês e estarem restabelecidos. E aí vocês veem um anel piscando lá freneticamente, o anel de vocês brilhando. Eu vou pôr na orelha pra ver a mensagem. Tá dormindo ainda, Zé. Você tá dormindo, tá dormindo. Calma. Os dois elfos que acordam primeiro. É que os elfos dormem menos. É. Esse pessoal não consegue dormir nem aqui. Que coisa. Vou pôr no ouvido. Ah. Que pena. Se virasse de lado ia ganhar inspiração. Tô zoando. Celerin, você escuta aquele monte de mensagem da Lisbeth, ó, tô aqui, ó, tô indo pro grande ginásio, tô aqui com aquele cara, parece que tem informação interessante. Tô indo com aquele cara pra quem eu falei que eu tava pelada. Tô indo pro ginásio com ele. Só com ele, mais ninguém. Ui. Tô sentindo minhas pernas bambas. Tô tentando voltar pra aí. E aí a Toph, tô indo encontrar você. Né? Aí a Toph mandando mensagem. Não, a Ciri mandando mensagem pra Toph. Ó, ela desmaiou e tem 4 pessoas carregando ela. Né? Você obviamente pensa, né, Celerin? A Lisbeth deve ter enchido a cara demais durante a noite. ou muito cansada, ela desmaiou de cansaço e estão socorrendo ela. E aí a Toph depois... Cara, ouvindo grupo desmaiado de cansaço, vai cansar, você meu bem. Ah, vocês fazem isso direto. E aí depois a última mensagem da Toph alertando do perigo. O que, que você faz? E cadê o Griel? O Ariel não tá por aí, Ariel? Acho que não. Vou mandar mensagem no WhatsApp pra ele. Bom, vamos lá, vamos fazendo suas ações. Filha da puta, acorda aí, caralho. Toph, onde você disse que ela tava? Você tá falando muito rápido, calma. Tá só escutando. Depende. É, se eu cheguei no último lugar, se eu cheguei no último lugar que eu senti ela, você não vai ter resposta. Se eu não senti, se eu não cheguei ainda, aí você vai ter. Você, ele responde, assim, segundos depois que você manda a mensagem. Então ainda não deu tempo de você chegar no local. Dá pra você mandar a resposta pra ele. Não deu tempo de mandar mensagem, é isso? Deu tempo. Deu tempo, deu tempo. Porque você manda a mensagem, ele já ouve tudo e responde pra você. É. E você tá correndo ainda. É, pergunta de novo, Gui, por favor. Toph, onde você disse que a Lisbeth estava e onde você tá? Eu passei... Mas fala com calma, menina, você tá muito rápido. Um segundo a mais pode ser a morte da Lisbeth, não sei o que aconteceu. Mas enfim, eu tô próximo do ginásio grande e eu passei já faz um tempo pela taverna dos dois gárgulas. Bom, agora são um, porque eu derrubei um sem querer. Vai tá virar bem. Taverna um gárgula. Toma uma inspiração pra você. Tô indo aí. Mas vai com calma. Eu olho o mapa. Quero ver onde fica esse tal desse ginásio. Ok, você tem a localização perfeita. Vocês estão no mesmo mapa que eu? Estão, né? Então, tá na mesma tela que eu, beleza. Ó, o ginásio tá aqui, ó. Viram? No Hall 20? Uhum. Ginásio. Sim. Ginásio District. E vocês estão hospedados aqui, Fast Hall District. Ah, é pertinho. E Toph, só pra você saber, o local onde a Lisbeth desapareceu era. Cadê? Aqui, ó. A trilha do Tixon. Ô, louco, longe! Longe. Caraca, ó! Longe. Ah, eu chego lá, fácil. Eu acho que eu consigo, cara, andar pelo menos aí, vai, uns 500, meus documentos acho que estão uns 500 metros, eu acho. Com meus boosts de velocidade, estão uns 500 metros por turno. Bom, sei lá, eu não vou perder tempo calculando, mas você é a primeira pessoa a chegar no local. Tá? Siri, besouro, mensagem mental. Chegou a menininha. E aí você chega, Toph, num beco escuro, sobrados altos, todos tortos, construídos de retalhos de outras construções ali ao seu redor. Certo? E existem 6 portas nesse beco que dão pra esses sobrados e você não sabe onde tá a Lisbeth. Eu olho para o chão e vejo se eu encontro algum rastro. Ok, você vai jogar então investigação pra mim. Griel. Sou eu. Isso, ó. O que aconteceu foi o seguinte. Deu as 4 horas, acabou o trânsito de vocês. Vocês e o Celerim despertam da concentração de vocês, tá? E aí vocês veem que o Neo de vocês tá brilhando de monte. Aí você pega pra ouvir as mensagens, você vê o Celerim ouvindo as mensagens. O que, que você faz? O que vieram nas mensagens? Quais são as mensagens? Você ouve as mensagens, então. Tá. Lisbeth falando, ó. Tô naquela taverna que a gente tava, tá aquele bode centauro aqui. Tô conversando com ele, ele pode ter alguma informação útil. Aquele cara pra quem eu falei que eu tava pelada. Aí depois, ó, tô indo com o Bariauro pro ginásio aqui. Meu Deus. Ah, você também mandou uma mensagem falando da pessoa da Patrulha da Perdição, D? Não lembro agora. Não mandei mensagem a respeito deles. Eu não mandou, né? Isso. É. Aí depois, mensagem dela falando, ó, tô indo embora, tô com as pernas meio bambas, meio com cãibra aqui, tô muito fraca, muito cansada. Minha glória, meu, foi meu Deus. Aí depois, mensagem da Toff, ó, fica aí onde você tá que eu tô indo te encontrar. Isso aí, sororidade, gostei. Aí depois, mensagem da Ciere. Olha, Toff, a Lisbeth parece que ela desmaiou e tem quatro pessoas carregando ela. E aí... Foi o horário que chegou? Hã? Tem horário que chegou essas mensagens? Tem horário. É ao longo dessas 4 horas, é bem distribuído. As últimas mensagens de coisa de minutos atrás, né, são da Toff e da Ciere conversando, as duas, né? E por fim, a Toff falando que falou que o que dela desapareceu foi isso, né, Toff? Tava desaparecendo aos poucos e por fim desapareceu. Isso aí. Eita, porra. Sequestraram a Lisbeth. Ok. Jeff, eu vou usar minhas habilidades de caçador e começar a tentar rastrear a Lisbeth. Ok, alguém vai acordar sem rim. É, então, né? Eu vou tentar salvar esse rim. Vamos lá, vou rastrear ela. Tá, como é que funciona isso? Toff, quanto deu sua investigação? Ok. Deu 23 já. Toff, você olha no chão ali, mas os rastros eles são complicados, difusos, tá? Tem vários rastros ali na poeira do solo, naquela gordura que se forma daquele... aquela fumaça que se precipita constantemente sobre a cidade, tá? Você consegue ver vários rastros ali, mas é difícil você distinguir pra onde que esses rastros vão, de onde que eles vieram, né? É bem confuso pra você, isso daí. Tá. Eu quero... Bom, é a Lisbeth, é uma companheira, eu sei que ela tá em risco, então minha motivação é maior. Então eu vou rerolar gastando ponto de ki e ficar com o segundo resultado. Ok, porém, beleza. Eu posso gastar uma inspiração pra rerolar e ficar com o segundo resultado? Não, inspiração você pode rerolar com vantagem. Não, sim, desculpa, que não falei a vantagem. Nesse segundo, assim, posso usar em cima de um outro rolador, digamos assim? Pode. Pode sim. Aplicado? Beleza. Você vai gastar um poder pra fazer uma rolagem e usa a inspiração pra fazer essa rolagem com vantagem. Perfeito. Tá. Griel, como é que você vai fazer? Explica aí pra mim. Ela falou onde que ela tava a última vez. Vou ir pro último ponto que ela falou que tava, mais rápido possível, e dali vou começar a tentar rastrear os passos. Tipo, tá, mas tem uma mensagem da Toff dizendo que ela não foi pro ginásio, que ela foi pra outro lugar, que a Toff já tava quase no ginásio, e a Toff foi dando a localização precisa de onde que ela tava. Ah, passei na taverna 2, na taverna 2, quer dizer, um gárgula. Eu fui fui no ponto específico da última vez que ela foi vista, e dali vou começar a tentar rastrear no estilo passo largo. Tá, você vai até o local fisicamente. Vou até o local, certo, fisicamente. Celerinho, o que você vai fazer? Que você tá no quarto com o Griel... Mas o Theon tá aí junto. E o Murin tá dormindo ainda. Griel, você sabe onde que eles estão? Eu procurei aqui, não vi essa taverna no mapa. Então, eu vou ir pro último lugar que a Lisbeth foi vista, porque pelo que eu entendi, ela desapareceu. Eu vou tentar usar minhas habilidades pra rastrear ela. Você quer tentar ir junto comigo ou você quer ficar por aí? Vou fazer o quê aqui? Então vamos, vem comigo. Vai, mas vamos. Segue o bruxão. Na verdade, você que me segue, vem cá. Sabe onde ela tá? Não, eu aponto uma perto do ginásio. Bom, a Toff me disse que é mais ou menos aqui. Eu vou mudando a mão, que dá pra ver um prédio do outro ali, né, Jeff? Sim, sim. E eu dá uso o portão dimensional, aí eu toco no Griel. Ok. Vocês vão largar o Murin e o Theon pra trás, é isso? Ah, eles estão dormindo ainda. Ainda falta 4 horas pra eles acordarem. É. É, falta 4 horas. Aí alguém tem que vigiar as pedras. É uma situação de emergência, por isso que eu tô perguntando. Vocês vão deixar eles dormindo? Ou vão acordá-los? Tem como a gente deixar alguma coisa pra ficar cuidando deles? Deixa um alerta na porta. Mas eu vou deixar um alerta e vou deixar pra mim, tipo, do Murin e do Theon. É, se alguém tentar entrar ali. Entrar. Porta e janela, Jeff. Ok, alarme então pra protegê-los, beleza. Ô Murin. Oi. Ó, o anel ele fica tocando, ele fica vibrando o tempo todo, tá? E você tem o negócio de detectar armadilhas e tudo mais, né? Então você vai jogar um teste de percepção com desvantagem para ver se você acorda com esse vibrar do anel e com a conversa do Celerinho e do Griel. Tá, vou rolar o teste aqui. Ok, Jeff, joga aí. Jeff, por ele ser alerta e ele tá sempre em alerta, não tira essa desvantagem dele? Ele não tem alerta. Ele não tem alerta. Mas eu tenho espírito selvagem. Mas você tem capacitado. O que faz? É que eu não... Achei que ele tivesse alerta. Eu não fico... Não rolo o teste com desvantagem quando... Tá surpreso. Negócio que eu posso ver. As coisas que eu posso ver. Tá. Eu não fico... E você também não fica surpreso se você não tiver incapacitado. É, mas não se aplica, porque dormindo é incapacitado. Beleza, joga aí. Se quiser, gasta ponto heróico, faz o que você acha pertinente fazer. Inspiração. É, inspiração, isso. Mas roda o normal. Vai lá, Champs, tira 20 aí, vai. Tira menos que 20 que é saco, hein, mano. Eu tô gastando... Cadê? Vou lá aqui, depois eu tiro o bagulho. Quase. Tá, Murin, você acorda. Você acorda, caraca. Você vê o Celerim fazendo um portal e abrindo um portal mágico. É isso, né, Celerim? Onde vocês vão? Fora de vibrar, mano, o que tá acontecendo? Aparentemente a Elizabeth sumiu, a gente vai lá procurar. Se você quiser ir junto, tudo bem, mas... Você tá descansado? É no meio da noite ainda. A gente tá... Se quiser continuar ficando dormindo, tranquilo. Eu consigo. Hã? Eu consigo ajudar ela. Mas assim, ó, por enquanto, a gente não sabe se aconteceu nada. A gente tá só. Ela tá desaparecida. Acredito. Você não quer, tipo, ficar. Tipo, não dormindo, mas ficar preparado pra se a gente chamar aí. Ô, Celerinho, vamos fazer o seguinte? E se você me manda, e você fica aqui, aí assim que eu souber o lugar exato que ela tá, eu chamo vocês e você leva o Murin. Com um teleporte, alguma coisa assim. Acredito que nós dois precisamos achar melhor o Gabriel. Então vamos todo mundo, só que se você estiver apto, né? Com a sua habilidade de rastreio, a gente consegue achar ela melhor. Então vamos, por mim. Se você disse que tá pronto, quem sou eu? Vamos lá. Deixou alguma coisa dela ali que eu consiga pegar pra poder sentir o cheiro dela em forma de lobo? Ela disse que ela deixou a mochila. Rastrear ela? A mochila dela tá aí. Ela deixou a mochila aí. A Toph já está rastreando ela. É só você seguir a Toph. Vamos lá, então, vamos lá. Eu não consigo mandar vocês. Eu precisava ir junto, então acho melhor vocês irem correndo. Ou se você quiser, criar, ó, perto do ginásio, eu tô vendo algumas árvores ali. A gente pode ir voando também. Ah, é? Ele já passou por ali? Já. Já. Oi, ah, já? Então, Jeff, eu vou pra alguma árvore ali do lado onde o Toph tá. Acabou. Se conseguir puxar o Murray melhor. Porque, inclusive, eu fui chato com isso, Jeff. Não consigo, sou eu. Mas eu falo que eu tenho o costume de tocar toda a árvore que eu vejo. Eu sempre... Sim. Você já declarou isso aí pra mim. Não atravessar a esquina, morre atropelado. É. Você quer errar checkpoint, né, gente? Então vai na frente, Griel. Murray, tá indo, então. É que eu vou fazer algumas coisas aqui ainda. Não precisa da sua magia, não. Entrei numa árvore e fui. É falando pro você, Griel, não preciso da sua magia, não. Tá bom. Vigia aí a porta pra mim, Murray. Eu vou guardar essas magigrafias. Tá. Eu tenho que arrumar e guardar tudo que tava ali, todos os nossos pertences. Vou pondo, ó, só vou pondo aqui, é tudo dentro do buraco portátil. Vai, certo, chutei, okay. Vai um. Ok. Bolsa. Terceira bolsa. Uhum. Fica claro. Eu me vesti, me armei, claro, foi moda caralho. Inclusive, eu faço isso bem rápido, né? Porque eu tenho muita velocidade. Ah, o seu é de okay. Boa. É. Não, só pra ficar claro, né? Consegue na moda caralho. Tem. Eu sou bem certo. De boa ainda, filho. Vou catar o machado e embora. Levantou, catou o machado e foi. Vocês foram então por teletransporte por árvores, né? O Griel, é isso? Sim. E o Murin? Eu tenho. Murin não vai junto? Não, o Murin vai junto comigo, eu vou usar o portal. Ah, tá. Não, porque é que pode eu preciso ir junto no portal. É que pode todo mundo pelo teleporte por árvores, né? Não, pode, não sei. O Ariel falou que é só ele, né? Não, todo mundo. Aqui. Pela duração, qualquer criatura pode entrar na planta alvo e sair na planta destino. tipo, usando 1,5 metro de movimento. É que não é exatamente uma magia que ele fez, é a habilidade que ele tem da classe Prestígio. Pode considerar isso igual. Ah, é, pode? Então beleza, pode. Então leva uma rapaziada inteira. É, então marca aí a árvore pra gente. Vem colante, gente, toca em mim. Aí ela mija numa árvore. Ô, Jeff. Aí abre um portal nela. O evento, sabe como vai ser, Jeff? É. Eu vou pedir pra eles colocarem as mãos nos meus ombros, aí eu vou tocar na árvore, aí eu vou mentalizar porque eu quero ir, e aí o efeito vai ser que a gente vai se desvanecer em folhas, e aí vai, do outro lado, aparecer em folhas, aí vai se transformar em folhas e aparecer lá. Ok, é o efeito do teletransporte, então é isso, beleza. Beleza? Certo. É assim, as folhas despencando da árvore. Como se fosse uma árvore caduca. Maravilha. Tá, você toca na árvore assim, vocês viram um monte de folhas, sobem pra copa da árvore, e aí na árvore de sino despenca aquele monte de folhas e vai formando o corpo de vocês daquelas folhas. Tipo o teletransporte do Star Trek. Vocês levaram ou deixaram o Theon? Só pra eu saber. Ah, vamos levar, né? Leva. Será que nós vamos ficar alguém? Levamos. Não, porque eu já rapei tudo. Deixar o NPC lá sozinho, dormindo, é sacanagem. É pra pedir pra ele ser morto, né? Sim. Não, se o Murray conseguiu acordar e não vai ficar de guarda, então a gente levou o Theon. Beleza. Então o Theon tá junto. Feito. Jeff, até pra ser justo, ele foi cego uma parte da vida dele, ele tem uma opção boa, ele já teria acordado. Ok. Esse fuzuê todo. Tá. Tá, cada um de vocês três fala dois números. 1 e 5. Marca seus números. Marca seus números. 9 e 10. Ok, marca seus números. Vou rolar um D20 aqui. Se algum de vocês acertou esses números, vocês vão sair exatamente na trilha da Toph. Senão vocês vão ter que procurar. Alguém falou 10? O Ariel acertou. Boa! Aqui é Ranger, caralho! Vocês saem debaixo de uma placa que tá escrito Taverna 2 Gárgulas, e tem um gárgula espatifado no chão. E o dono da taverna xingando pra caramba. Quando vocês despencam de uma árvore em frente e surgem ali. Ih, rapaz, é verdade, então. Eu acho que ele vai achar que você meio quebrou. Não, eu sou foda. E aí, mais à frente, vocês veem um outro ponto de referência que a Toph passou pra vocês e fica clara a trilha que ela seguiu. E agora é hora de vocês entrarem em ação. Eu vou seguindo vocês. Acho que um pouquinho de longe, até porque vocês são mais rápidos. Também que eu quero observar o movimento aqui. Ok. Beleza. Eu vou me transformar em lobo, quadrúpede. Ok. Vou farejando pegada ali. Rastreando. Beleza. Tá. Siri. Oi. Enquanto isso, você tá fazendo o quê? Tá voando. Isso, tô voando lá em direção de onde tá o bichinho, meu. Qual que é o deslocamento máximo que você percorre? Ai, caralho. Tá, eu olho aqui na ficha. Acho que tá mais fácil pra mim aqui. Não, eu não tô. Se aqui na sua ficha tá completa. Ah, tá. Então vem aí pra mim. Na ficha. Como eu tô transformado, o meu deslocamento é o do bichinho. É 90 feet. Tá, 90 feet. Beleza. 27 metros. Aí vezes 2 pelo dash, mais o bônus X dá pra fazer um passo das brumas aí. Ou passo da brusa não, eu posso... É, pode ser isso mesmo. Ok. Deixa eu ver. Eu podia pôr escala nesse mapa aqui, né? Mas assim, aqui dá 2,5 km, mais ou menos. É, dá uns 2,5 km da distância do salão dos registros, dos eventos, até onde vocês se teletransportaram. E mais um 0,5 km, mais ou menos, até onde a Toph tá. Certo? A Ciri, ela tá mais longe lá, ela vai andar o dobro da distância. Então a Ciri é a última a chegar. Ah, demora um pouquinho. Tá virando rotina já isso. Peraí. Não, porque vocês. O Grell teve que botar a armadura, né? Serene foi recolhendo as coisas todas. Né? Então vocês vão chegar quase próximo. Se ele chega por último, mas não com muita distância, não. Tá? Beleza. Toff, você tá procurando ali os rastros, você não consegue identificar os rastros direito, tá? Eu rerolei, viu? Não esquece. E aí você... Quanto que deu o segundo teste? 34. Boa. Sim, Ariel, total sentido pegar aqui em Mind pra ir decorando as posições das árvores, que legal. Bom, você vai olhando os rastros ali com mais atenção, pensando, caralho, é a Lisbeth, tem que ajudar ela, ela pode estar em perigo. Né? Que será que aconteceu? Por que quatro pessoas estão carregando a Lisbeth? Por que, que trouxeram pra esse lugar estranho, funesto aqui, tá? E aí você nota que existem pares de pegadas que elas andam juntas, formando um quadrado, ou seja, quatro pessoas caminhando juntas. E essas pegadas elas estão um pouco mais fundas ali naquela gosma que se esparrama pelo chão todo, certo? E conduzem para uma porta de um dos sobrados. É uma escadinha que tem 3 degraus. A porta ela é estreita, ela tem uns 60 centímetros só de largura e tem 1,70 m de altura, uma porta baixa. Porta de madeira, porta simples, facilmente arrombável por um muquetão seu. Você disse que são 7 portas, né? Isso. Tá, eu mando mensagem. Encontrei o rastro da Lisbeth. Ela está numa porta, contando no sentido horário, é a quarta. Estou indo atrás dela, vou entrar. Ok. Toff, você vai na porta trancada. Todos vocês ouvem a mensagem, recebem a mensagem da Toff. Os anéis brilham. Vocês ouvem a mensagem? Eu sim. Sim, até porque eu tô um pouquinho mais longe. Ok. Boa. A Toff diz pra vocês então onde que encontrou o rastro da Lisbeth e em que porta ela tá. Toff, você vai na maçaneta da porta, a porta trancada. O que você faz? Antes de botar a mão na maçaneta, eu vou sentir se tem gente lá dentro, obviamente, como eu sempre faço. Certo. Um pouco mais prudente dessa vez. Entendi. Percepção. 52. Aí, Toff. Oi. Não tem ninguém ali dentro. Você sente presenças de animaizinhos, tipo rato só. Tem algum fora? Rato fora? É. Tem, é um beco. Tem ratos perambulando por ali. Ô, maluco, você viu quatro pessoas entrando aqui carregando alguma coisa? Ele responde pra você. Gente carregando gente. Sim, sim, sim. Entrou. Obrigado. Depois eu te dou um negócio. E eu uso o passo das bolas e atravesso a porta pra não fazer barulho. Ok. Você atravessa a porta e aí você vê quatro pessoas lá dentro. Tem quanto de vida ainda? 49. Beleza. Você vê quatro pessoas lá dentro, Toff. Um homem, aparentando ter uns 40 anos. Uma mulher, aparentando ter uns 25 anos, mais ou menos. Duas crianças, uma de uns 12 anos. E uma de uns 8 anos, aproximadamente. Um menino mais velho e uma menina mais nova. Todos estão no plano astral. Todos estão mortos. Eita, lasquinha! Ah, tem algum portal aqui? Onde eles estão? Você pergunta pra eles? Eles viram pra você e apontam assim. É um corredor longo, escuro, tá tudo escuro dentro da casa, não tem nenhuma luz acesa, certo? E eles apontam no corredor, certo? E aí tem uma porta, não é uma porta, é como se fosse um batente, sabe? Uhum. Uma passagem que dá acesso ao que você olha e tem a impressão de ser uma cozinha. É um portal ali dentro? Não. É uma cozinha. Não, pergunto pra eles. Há um portal ali dentro? Não é. Espera só um minuto, deixa eu parar a gravação aqui que vai dar o tempo das 3 horas. Entendeu? E aí ele fica uma gravação boa, num timbre bom, num volume bom. Não precisa nem fazer edição depois. Bom, quando você pergunta pra eles, Toff, há um portal ali, eles assentem positivamente com a cabeça. Como eu abro? A mulher, ela chega perto de você e faz assim com a cabeça, dizendo que não sabe. O marido abaixa a cabeça. O menino mais velho, ele vai pra te falar alguma coisa e o marido, ele faz um gesto pra ele, ele se cala abaixo a cabeça também. A menininha levanta a cabeça e fala: ele pegou alguma coisa no bolso e atravessou, mas eu não vi o que era. Você, senhor, pai da família, por favor, isso é muito importante. Uma amiga muito querida foi sequestrada por esses malfeitores. É meu dever ajudá-la. Eles nos mataram. São assassinos. Mas o que minha filha diz é verdade. Ele pegou algo no bolso, mas não sabemos o que era. Vocês não sabem porque não viram, ou vocês viram e não souberam identificar? Não vimos, era algo pequeno. Ai, droga. Tudo bem, eu vou tentar abrir o portal. Depois eu converso com vocês. Tentarei ajudá-los de alguma forma. O tempo é curto. Mandou mensagem pro pessoal. Ok. Adentrei a casa, mataram a família, atravessaram com a Lisbeth um portal. Não sei como abri-lo. Vou tentar ganhar tempo e descobrir como fazê-lo. Certo. O que você faz, Toff? Eu vou até onde está o portal e tento identificar qual portal é, se eu vi alguma coisa parecida. Uhum. Vejo se tem alguma impressão em volta, quase imperceptível. Vou tentar ativar o portal, não sei. Ok. Entendi. Joga percepção. Aliás, investigação. Ok. Nice, 38. Gostei da ideia do besouro. Vou chamar o meu de Larry. Larry. Tem que ser Antônio. Antônio era o herói. Toff, você olha assim e você vê aquele batente de madeira, tá? Que emoldura as pedras, os blocos de pedra que formam a parede. Você olha nele e você vê que tem pequenas marcas feitas com algum tipo de faca, de estilete. Como se alguém tivesse batido uma faca ali, riscado com uma faca, tá? Mas você nota que não são riscos sem sentido. Eles estão escritos em algum idioma ali. E você consegue entender esse idioma. Estão escritos no idioma... celestial. Ok. Certo? Sim, senhor. Tá escrito assim ali. Pera aí, deixa eu pegar o bagulho aqui. Cara, como eu adoro cílio. É muito da hora. Tá escrito assim ali. Traga vermelho para me declarar sua paixão. Mas se quiseres vir até mim, saiba que terá que fazer nossa amizade florescer. Será que isso pode ser uma rosa? Traga vermelho, amizade, florescer. Vocês chegam no beco. Griel, Celerin e Murin. Continua, Toph. Será que é uma flor? E se eu fizesse uma rosa? Como que ele faria isso? Acho que ele tem noção de como fazer isso. Eu começo a projetar na minha mão como se fosse assim, criando uma rosa vermelha. Projetar na mão? Como assim projetar na mão? Holografia? Não. Como se, eu, tipo assim, eu projeto uma rosa vermelha na minha mão, tentando fazer uma magia de criar uma rosa. Eu não sei qual magia seria, eu usaria, entendeu? Ah, tá. Ok. Bom, no seu caso, bem óbvio, né? Como é que é o nome daquela magia de criação? Criar itens menores? Puta, isso não é, isso é da terceira edição. Você lembra aí, Gui? A magia de criar itens menores chama Creation, de quinto nível. É criar mesmo, né? É a padrão. Bom, e daí quem trip? No seu caso, Toff, seria feito de terra, né? O mais óbvio. É como você tá acostumado a fazer as coisas, criação. Aqui, você pode usar essa magia para fazer alguma coisa de terra ali, se for o caso. Grupo, Celerin, Murin e Griel, vocês chegam ao beco onde a Toph tá. Ciri, seu besouro manda mensagem pra você. Chegaram os outros quatro. Chegaram os outros, né? Não os quatro. Chegaram os outros. O grandão dentuço, o pequenininho de asa e o orelhudo e o... Como que eu vou descrever o Theon? E da armadura brilhante. E o pançudinho. O Theon gosta de comer pra caralho? Eu quero saber se os quatro que levaram a que você seguia, eles passaram por um portal. Se você sabe o que eles pegaram quando foram entrar no portal. Entraram numa casa. É o que ele te dá de informação. Ele não entrou na casa junto? Não, ele ficou do lado de fora olhando. Mas é um filho da puta mesmo. Precisa da inteligência pra esses bichos. Ok. Murin, Griel, Celerin. Beleza. O que vocês fazem? Você tá voando, Ciri? Tô chegando, tô indo pro lugar okay, lá. Tá chegando. A gente viu só o menininho. Não, vocês não viram ninguém. Vocês estão no beco. Chegaram no beco agora. É onde a Toph disse que tava, né? Isso. E aí vocês veem um beco com sete portas. Ela falou o que tinha que pegar, não falou? É aquela ali, ó, a quarta porta. Isto. Bora, aí vocês entram? Quarta porta. Sim. Como vocês fazem pra entrar? Primeiro, mãos mágicas, vou abrir a porta. Porta está trancada. Arrombamos a porta. Poxa, mas Toph não acabou de entrar? Beleza, Murin. O Celerin, ele faz um gesto arcano, tenta abrir a porta trancada, né? Você vê que a porta dá aquela chacoalhadinha, mas não abre. E aí, mas como que a Toph conseguiu entrar? Bluf, o Murin já sai arrombando a porta. Murin, joga teste de força. Ei. Voltou ao normal, então vamos lá. Teste de força. Bom. Acredito que eu ainda esteja em vantagem. Bom, para mim resolveu. Resolveu, hein? Aqui também. Abriu a porta. Caralho, Murin, que bosta de teste foi esse? Nossa, isso é força. Errado aí. É que eu tenho desvantagem, tô com dois com desvantagem. Nossa, você clicou no atributo, não save. É saving throw? Não. Atributo, força pra arrombar a porta. Eu não tinha um negócio que teste força, podia ter trocado pelo atributo, uma coisa assim? O quê? Trocar, filho, 26. Você não pegou esse bagulho com o... Peguei, é isso que eu tô falando, posso trocar, 26. Então, pô. Você faz isso antes de fazer a rolagem, né? Não, é, tira... eu faço a rolagem, se não passar no teste, eu posso escolher. Tirou 26, então. Eu posso trocar o valor. Ok, tirou 26. Brrr! Estoura a porta, entra lá dentro. Toff, você... dá um pulinho assim, né? Mas você notou a presença deles lá fora, tá? Murin estourando a porta. Toff, você vê os espíritos lá dentro, eles se assustando com a presença do Murin. Eles vão se afastando, se afastando. Ciri, você, lá do alto, você é atraída por um som gigantesco de alguma coisa caindo, sendo quebrada. E aí você imediatamente olha na direção do som, você vê o Celerin... e o Theon na frente de uma casa e veio um vulto entrando lá pra dentro. Eu já entro junto com ele. Ok, você é o mais rápido, já entrou. Não estourou a porta, você já entrou primeiro do que ele, até, Griel. Runa da velocidade, né? No meio, né? Entre. É. E aí, se ele lá do alto, ela só vê o Celerin e o Theon do lado de fora. E aí vocês conseguem finalmente todos se reunirem dentro da casa ali. E vocês veem que a Toph, ela tá analisando o batente ali, né? E ela tá usando os poderes mágicos dela pra fazer surgir na mão dela uma rosa. Vai ser com terra mesmo, Di? Não. Você tem alguma ideia melhor? Hã? Eu tenho visão verdadeira, viu? Eu vejo esses espíritos aí também ou não? Se tem visão verdadeira... Vê, tá no etéreo ainda. Vê? Vê. Ô Toph, quem que é essa rapaziada aí? Não, eu não faço em terra. Eu tento usar a conexão que eu tive com a Ciri e fazer realmente uma rosa, criar uma rosa. Ah, entendi. É o que eu tô tentando justificar faz duas horas. Como que a Ciri faria? Como que a Ciri faria? Vou pensar em um K-trip. Entendeu? Entendi. Agora entendi. Não entendi. Três pessoas falaram junto. Agora entendi. É um K-trip, chama Druidcraft. Druidcraft, isso aí. Beleza. Druidismo, Toph. Você vai puxando assim pela memória tudo, os poderes que a Ciri utiliza. Tá, ó. Você sabe como fazer, Toph. Você se lembra exatamente de como fazer. Só que você tenta criar, a rosa ela começa a surgir e murchar. Você sente de que de alguma forma, diferente da Ciri, você não tem o dom de Alihanna para conseguir fazer aquilo dessa forma. Entendi. Entendeu? A menos que você burle o sistema, tem maneiras de se burlar o sistema. Percebi que chegaram. Bom. Tô observando aqui. Existe um portal. E não sou muito bom em tradução, lógico, não, mas traduzindo o portal de Celestial fica assim. Você pode repetir pra mim, por favor, que eu não lembro. Se quiseres me declarar sua paixão, traga-me rosa. Traga-me vermelho. Obrigado. Se quiseres vir até a mim, faça a nossa amizade florescer. Isso. E eu tava tentando. É alguma coisa mais ou menos assim, eu não tô com a anotação aqui. Beleza. E tá escrito assim, eu tava tentando criar uma rosa, porque eu achei que rosa seria interessante. Caralho! Olha, eu descobri uma coisa. A visão da verdade permite que vocês identifiquem que um arco é um portal, se é ou não um portal. E quando vocês todos que têm visão da verdade olham para esse batente, vocês veem que as runinhas ali brilham e vocês sabem que aquilo é um portal. Ele não tá ativado no momento, mas vocês sabem que é um portal. Puta, caralho, Jesus. Que foda. Eu vou comprar um óculos pra andar em Arto. Não tô brincando com esse portal. Eu tô falando faz duas horas para você que eu encontrei esse portal. Tô tentando identificar qual objeto usar. E aí eu cheguei a uma possível conclusão de que talvez uma rosa seja a chave para abrir esse portal. Inclusive, na hora que vocês entraram, e agora eu já sei quem que arrombou, pelos pelos estarem aqui de madeira. Eu sei, eu sou forte. Eu não tenho pelo, nem... mas enfim. E eu tava tentando criar uma rosa pra poder atravessar esse portal. Você... Peraí, eu vi uma lá fora. Tô indo lá buscar. Toph, como você entrou aqui? Atravessando a parede. Ah, como é que fazer faz barulho? Sentido. Agora entendi. Eu crio uma rosa vermelha ali pra ver se ativa o portal. Se ele chegou, se ele... Eu tava tentando criar uma rosa. Eu não tinha, chegou já? Chegou. Chega depois dos quatro, tá? É porque eu achei que eu tinha ouvido o que a Toph falou. Ouve, você ouve o que a Toph falou, mas assim, ó. Ah, é. A Toph fala isso na hora que você tá entrando, então você ouve. E aí o Griel fala, eu vi uma rosa lá fora. O Griel passa por você e você entra. Segue no on. Boa noite. Você sabe como criar uma rosa? Bom, apesar que eu tentei, mas não obtive sucesso. Talvez não tenha o dom que a Lihana lhe deu. Talvez esse portal seja ativado com uma rosa. Aquelas pessoas ali, elas viram, porém não identificaram qual seria a chave para abrir o portal. E eu suponho que seja, segundo as inscrições, uma rosa. Não sou muito boa com adivinhações. Ok, vamos ver se ativa. Eu crio uma rosa ali. Tá. Como? Descreva. Druidcraft. Descreve a cena. É, eu vou pegar, vai materializar da minha mão assim uma rosa. Vai brotar ali uma rosa. Uhum. Vermelha, você disse, né, Toph? Eu disse uma rosa, não disse vermelha, mas sim. Segundo as inscrições, são vermelhas. Quer dizer... Eu broto e entrego pra Toph. Algo tem que ser vermelho. Sangue. É, sai fora, tá o seu. Eu passo a rosa no batente. Okay, é só aproximar, sim. Ah, é só aproximar? O cheiro de sangue, ele é evidente ali dentro, principalmente pra você, Moraine. Cheiro de sangue abundante. E todo mundo que tem visão verdadeira nota os cadáveres, os espíritos ali, tá? Toph, você faz o que então com a rosa? Ele disse que é só aproximar, então eu sigo o conselho dela, só me aproximo. Você vai se aproximando, e você entra na cozinha. Nada acontece. Eu acho que não é uma rosa, não. Bom, você consegue... Se eu e o Griel, que são bonzinhos de adivinhação, vocês conseguiriam decifrar isso? Ah, só uma coisa. Essa inscrição aqui é em Celestial. E a gente tem que ser rápido, porque a gente não sabe o que tá acontecendo com a Lisbeth. Ah, vou tentar fazer uma coisa então, Toph. Só um minutinho. Griel? Eu? Você foi lá fora procurar uma rosa? Isso. Onde você viu rosa? Não sei, eu joguei ali ou não. Dá seu ponto heróico e traz a rosa que você quer. Que rosa cara, meu Deus do céu! É o preço. Onde tem uma rosa. A inflação de sigil tá alta, meu Deus! É o preço. Meu Deus do céu! Ele vai trazer rosa tudo quanto é cor, menos vermelho. Floricultura, ela pega a rosa. É o preço. Nossa, Jeff, tô no vou achar, não. Por que não, um cara? Heróico. Para de não, frescura. É uma tomipa. São 12 pras 8. Você vai fazer o que com esse ponto heróico de merda aí agora? Eu posso recuperar meu outro negócio de através das árvores que eu vou só por dia. Árvore. Faz o que você preferir, vai lá. Eu vou guardar. Ok. Beleza, você sai lá fora e não acha a rosa, não. A não ser que você decida ir mais longe pra encontrar uma rosa. Eu paro assim, por que eu tô procurando uma rosa mesmo? Eu vou voltar lá perguntar. Eu volto lá. Ok, volta lá pra dentro então. Beleza, lá dentro então, o que que tá acontecendo? Suponho que esse ele, o Celerinho Murray, vou pegar água. Vai ajudar a decifrar o... Isso. O amor, eu vou tentar fazer uma parada. Ok, descreva. Eu vou tentar ver o que aconteceu aqui há um tempo atrás. O que que o cara tava segurando quando ele passou pelo portal. Como? Com a Runa do Tempo. Gosto quando vocês usam as runas. Sabia que tava esperando essa frase. Gosto quando usam as runas. Eu imagino que sim. A nossa vidente foi levada, não tem como. É verdade. É verdade. Eu peguei justa vidente. Levaram a vidente. Caralho. Obrigado por essa frase, por essa observação. Entendi. Ela sabia que ia ser sequestrada e foi. E foi. É igual do braço. Alguém vai perder o braço. Ah, sou eu. Aquela do braço foi demais. Eu acho melhor parar de tentar ver o futuro. Tá, descreve exatamente como que você vai fazer, de que maneira que você quer ver, por quanto tempo, quero minúcias de detalhes agora. Tá, eu sei mais ou menos quanto tempo foi que ela passou pelo portal. Foi quando vocês pararam de sentir ela. Uns 15... 20 minutos atrás, mais ou menos, é. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou me concentrar pra mim usar como se fosse uma magia de evidência, uhum, que eu sei como é que funciona, já usei, tá? Pra mim só ver e ouvir mais ou menos o horário em que a Lisbeth passou por aqui. Uhum. Ok. Joga pra mim um saving throw de constituição. Dificuldade. Cadê? Peraí que eu perdi aqui. Qual que é a dificuldade mesmo? Aqui. Dificuldade 35. Se falhar, toma 2 de exaustão. A face teste, hein? Deu 32, tô vendo. Não, não deu 32, não. 32. Deu 25, né? É esse valor menos 7. É, menos 7 porque você tá sem a Lisbeth perto. E aí? 35? 35 a dificuldade. Eu vou falhar, mas eu anulo, acho que é a primeira exaustão que eu tomar, né? É, você tomou o chá, por sorte. Por sorte não, por estratégia. Ok, beleza. Você falha no teste, você deveria ficar exausta, tá? Você sente que aquilo vai te cansando, te cansando, te cansando. E se não fosse pelo poder do chá que você tomou, né? Você tá ligadona lá, 220, tá? Você sente que você já estaria à beira de desmaiar. E aí vocês vêm assim, ele, onde que fica a runa do tempo gravada em você? Marca essas coisas direitinho depois. Ah, depois eu vou ter que marcar bonitinho. Onde ficava marcado? Onde ficava marcado? Vou pôr no... nossa, runa do tempo. No antebraço direito. Tá, antebraço direito. Igual a sua tatu, né? Isso. Vocês vêm assim, ele girando assim, ó. Sentindo anti-horário a mão. A runa gravada a ferro quente no braço dela começa a brilhar, tá? E aí ela vai fazendo isso. Isso vai ser visível pra todos ou só pra você? Deixa você escolher. Só pra mim. Só pra você? Ok. Você vai... Cara, gente, assim, ele tá dançando. Girando, girando, girando, girando. Vocês percebem ela levando a mão na cabeça assim. Como se ela estivesse ficando exausta, exausta, exausta. E aí você vê uma cena, Siri. Quatro pessoas vestidas de preto. Uhum. Emblemas da Patrulha da Perdição. Carregando Lisbeth desacordada. Uhum. Chegam diante da entrada da cozinha. Uma delas enfia a mão no bolso, pega alguma coisa, o portal se manifesta e eles atravessam o portal. Joga um teste de percepção pra você tentar ver o que ele pegou. A dificuldade é 40, é bem difícil. Cara, é 40? 40. No! Vou gastar meu ponteiro aqui pra adicionar um D6. Vai lá. Cadê um D6? Porra! Ok, ele enfia a mão no bolso assim, tira alguma coisa assim fechada na mão. E eles vão e atravessam. Você consegue ter um vislumbre do que é aquilo. Você pode escolher duas características desse objeto que ele pegou pra eu dizer pra você. Pode ser cor, pode ser textura, pode ser formato. Escolhe aí duas características. Vocês podem dar sugestões pra ela se vocês quiserem. Por favor, pessoal. Formato é importante. Formato, sim. E o quê? Cor? Ou material? Acho que material. Cor a gente pinta. Material é melhor. Ou função? Função. Como assim função? Todo objeto tem uma função. Ah, mas a função é fácil, né? Ele vai responder, abrir portal. Caralho, exato. Aí o cara tá levando chá. Função, acalmar as pessoas. Boa, Ariel. Vai que, né? Não, acho material. Que vai ser material e formato, então. Material? É. Material, vocês me fuderam pra descrever isso, hein? É, você quero, que deu a opção. Quero ver dureza, resistência elétrica. Ah, beleza. Reciclável, beleza. Não reciclável? É. Vocês ficam contentes se eu disser que reino pertence a esse material? Não. Não? Reino material? Não. Ele, de qual reino, reino mineral, é esse material? Reino mineral, vegetal. Entenderam? Entendi. Não. Não? Se for uma Jade, eu quero saber que é uma Jade. Tipo, mas quer que você fale o que que é? Não. Tá. Você pode me falar, tipo, é uma pedra preciosa. Existem 7.500 pedras preciosas. É. Fica certo, no meio termo entre abrangente e específico. Você não pediu pra ver a cor, é difícil você saber que pedra preciosa é, entendeu? Exato. Por isso que eu quero saber, uma Jade. Pode ser Jade de várias cores? Pode ser. Tá. Vamos começar pelo formato, então isso já é mais fácil pra você. O formato lembra a você, Siri, o formato de um coração. Um coração, sabe, ok. Sabe, coração? Uhum. Lembra mais ou menos o formato de um coração. Ok. Tá, é um material fino como papel. Fino como um pergaminho, praticamente. Uhum. É vegetal. Eu vou falando enquanto eu tô vendo, tá? É vegetal. Ah, você vai falando enquanto tá vendo. É. Tá, é vegetal. Nossa. Eu não tenho como descrever o material. É uma pétala. É uma pétala. Não, tudo bem, eu já deduzi pelo vegetal. É uma pétala em forma de coração. É uma pétala em forma de coração. É um trevo, será? Que druida, qual que é? Você vê que é uma pétala, tá na mão dele, tá? Só como ele tá com a mão fechada, assim fica meio escuro, você não consegue enxergar muito bem os detalhes dela, tipo, de que planta que seria, cor, cheiro, textura. Mas é uma pétala que ele tem em forma de coração. Pois é. Eu posso usar a minha memória pra tentar saber se isso tinha em Arton, alguma coisa parecida. Na Pode. Época que eu fiquei morando na floresta? Pode. Joga natureza. Nature. Inclusive você partilha esse conhecimento com a Ciere também, que é a manjadora das naturezas. Porra. Uhum. Por quê? Só morri no mato, não nasci, não sou cagada. Que merda de teste, hein, Toff? É, porque, né, era mais fácil se eu tivesse visto, mas como eu não vi... É, então, exato, né? Lembra os repolhos que você limpava a bunda no meio do mato. Tinha a forma de coração também. Repolinada, era babosa. Rapaz. E aí, gente, o que vocês fazem? Eu tô tentando. Eu vou tentar saber se eu conheço a porra da planta. Pétalo em forma de rosa. Em forma de. Joga. De joga a natureza ela, também. Hã? Eu vou ajudar ela. Tá, jogar joga a natureza de... com vantagem, então. Natureza, conhecimento da natureza. Eu já jogo com vantagem. Já? Já. Eu tô te ajudando. 42. Eu jogo com. Vou mandar uma imagem pra vocês aqui, ó. No Roll20? Isso, no Roll20 eu vou pôr. Tá no chat. Isso. Tá vendo, ó? É uma pétala. É pétala de uma rosa mesmo. É pétala de rosa mesmo. Tem formato de coração. Não tem. Mais ou menos. Entendi. Uma pétala abre o portal. Porra da rosa inteira, não. Não. Tem que ser específico, pelo jeito, pra esse portal. Ele é exigente. É porque uma abre, outra fecha. Uma abre, outra fecha. Uma abre, outra fecha. Ele me quer, não me quer. É número, ai, peraí, é que eu já vi, par, gente. Né? E aí, descobriram qual que é o negócio? A Tamiris foi lá fora. Bom, ela fala pra vocês que é uma pétala de rosa. Ela fala, tá. Eu vi os quatro... caras de preto, patrulha da perdição, carregando a Lisbeth desmaiada. Aí ele enfiou a mão no bolso assim e atravessou o portal. Na mão que ele tirou do bolso, tinha uma pétala de uma rosa. Mas eu não consegui ver a cor. Não consegui ver quantas coisa? Tinha. Ele falou alguma coisa? Não falou nada. Não falou nada, não, só atravessou. Eu tiro uma pétala, taco a rosa no chão e atravesso. Chega na cozinha de novo. Ah, vai tomar no cu, velho. Ah, se fuder. Eu dou uma bica na parede, velho. Vai tomar lá e... Jeff, eu vou lá e pego uma pétala de rosa e ponho na frente do portal e espero ver o que acontece. Não acontece nada. Ajuda esses doidos aí, Dê. Dá ideias pra ele. Eu pego a porra da rosa no chão, uso o espinho pra derramar um pouco de sangue, molho a pétala e tento atravessar. Eu vou derrubar essa casa no soco, velho. Você usa o espinho pra furar quem? Eu acabei de falar, eu pego a rosa na mão, uso os espinhos pra furar minha mão, pego a pétala e melo a pétala do meu sangue e tento atravessar. Beleza. Se eu atravessar, eu vou derrubar essa casa no soco. O espinho, ele não causa dano mágico. Você é imune a dano não mágico? Não, não sou imune. Ah, então você se furou. Eu quero ir um porém, cuzão. E aí você chega na cozinha de novo. Ah. Ô, deixa eu falar a cabeça de Vecna. Jeff, insight, velho. Eu quero tentar entender porque não tá dando certo. Porque não é essa cor. Caguei pra cor. O portal não. Eu quero caguei pra cor vermelho. Nesse for verde. Só tem essa rosa no chão, Jeff? Como é que é? Só tem uma rosa no chão? Só. Esfarelada, né? Voltei. O que aconteceu? Nada? O Ariel tá jogando um insight aí pra ver se tem alguma ideia. O Celerin falou que a cor deve estar errada. Os espíritos que estão aqui dentro? Não entendi. Eles não viram nada. Eles não... Algum de vocês conseguem ver os espíritos que estão aqui? Sim, mas como você sabe que tem espírito aqui? Sim. Então pergunte para eles, às vezes eles viram o que o cara fez. Eu já perguntei, ninguém viu. Ninguém sabe. Foi a primeira pergunta da nossa. É uma pétala de rosa, tem que descobrir a cor. O que foi? Ele tá de usar espelho. Talvez a rosa nem tenha nada a ver, já pensou nisso? Como assim espelho? Normalmente o espelho funciona pro portal. Desde quando? Jeff, que cor que é a rosa que tá no chão? Vermelha. Normalmente tem portais. Mas isso não é um espelho, isso é um batente. Isso é uma rosa, espelho rosa. A gente tem que ativar ele. Ele tá desativado. O que foi, Lucas? O cheiro mais do que é o cheiro da rosa mesmo? De sangue. De monte, do andar de cima do sobrado. Não, tipo assim, eu tô tipo assim, eu consigo. Eu sei que tem cheiro de sangue ali abrangente. Eu tento me concentrar o máximo possível na rosa pra tentar só sentir o cheiro dela. Tá, deixar algum outro resquício de algum outro cheiro na rosa, tirando o cheiro ambiente. O cheiro do ambiente. Pode ir. Joga uma percepção aí. Diga. Você pode digitar o batente, por favor? Vou digitar. Uma ideia de usar sangue, entre aspas, inocente ou derramado de algum tipo. Ponto heróico não, é... Só deixa eu tirar aqui, que eu já gastei 2 pontos de inspiração. Então, gastei um, vou gastar outro agora pra jogar com pra jogar normal. Pelo cheiro dos corpos, eles foram mortos há muito tempo, já? Não, poucas horas. Ah, então provavelmente. O sangue tá fresco ainda. O sangue tá fresco ainda. Então foi o que eu pensei. Voltei. Tem ligação com o portal. Já tirou outro e me deu um ponto, né? Acredito eu, de inspiração. Eu pego a pétala, já enquanto o Mori tá fazendo a ação dele, eu pego a pétala, subo. Quer dizer, uma pétala nova, porque essa daí já tá manchada com meu sangue. Vou lá no corpo da criança, que é um sangue inocente. E banho a pétala. O que aconteceu? Tem que chamar a peça com sangue, é isso? Não, mas eu suponho que aqueles 4 corpos. É um ponto heróico, vou rerolar o teste. Tem alguma coisa a ver com o portal. Bem-vindo à cozinha. Porque só com a pétala não rolou. Não. E eu nem comprei com o meu sangue. Tá aí nos dois chats o que tá escrito no batente. 24, Jeff. Murin, você fica focando ali no cheiro da rosa e qualquer outro cheiro que não seja o cheiro do sangue. Vem o seu cheiro, o cheiro dos seus companheiros, cheiro de cada um. Você sente assim tênue, ainda residual, o perfume da Lisbeth. E você sente algo mais. Um cheiro que até então ele era... Você não tinha se dado conta dele. Mas você sente um cheiro parecido com o que você sentiu dentro do salão do armorial da Patrulha da Perdição. Um cheiro que você sentia quando estava em Arton e lutando contra aqueles seres gigantescos. Tá? E na verdade, o que você sente não é um odor, não é um aroma, mas sim a supressão completa do seu olfato. Você sente cheiro de nada. Peraí, deixa eu ver se eu tô... Tipo assim, eu sinto cheiro, mas não sinto nada. Você sente cheiro de nada. Entendeu? Vazio. Sente o cheiro da entidade, nada. Exato. É, o seu olfato ele é completamente suprimido em determinados momentos. Como se você sentisse o cheiro do próprio nada. A rosa assim, com o negócio lá, como é que o jeito que ela tá. Aham. Uhum. Pessoal, tô sentindo o cheiro do nada. Nessa rosa. Como assim, jogar nenhum? É a patrona da perdição que esteve aqui. Na rosa, não. No ambiente. No ambiente, Lucas. No ambiente? No ambiente. A rosa foi a Cieiro que criou aí. É tipo enxofre quando fica um fogo. Amor, eu vou tirar um mapa que eu magigrafei do Desmond e eu quero ver se tem marcado pra onde que esse portal daqui vai. Tá. É bom pra você. Já a chave. Certo, o Desmond mapeou esse portal, certo? Uhum. E esse portal, ele vai pra Mercúria, um dos 7 paraísos escalonados de Celestia. O que a gente sabe de Mercúria? Nada. Não, eu perguntei pro grupo, o que a gente sabe de Mercúria? Porque é pra onde dá esse portal? Conheça a Celestia. O que é isso, Mercúria? Conheça a Celestia. Celestia tem um dragãozinho legal. Isso, é um dos planos de Celestia. Tem menos que você. Mas eu acho que eu entendi uma coisa. Toph, me fura. Com espinho? Você é resistente a dano não mágico? Não. Ótimo. Pra que isso aí? Porque tem que fazer a nossa amizade florescer. Venha, eu dou um abraço e ponho minha mão no espinho. Eu dou um abraço na Toph e ponho minha mão no espinho. Ok. Fez, furou o dedinho, beleza? E aí? E o Warner, pra porta da cozinha. A cozinha tá lá com as panelas ainda. Igualzinha. Olha, deixa não eu mudou nada. Tá brilhando. Olha, o portal ainda? Existe um portal ali ativável? Existe um portal ativável. Existe. Ah, só pra ter certeza. Olha, Gui, se eu não tivesse descrito a cena antes, como que o cara fez pra abrir o portal, eu ia validar a sua ideia, porque foi muito boa, cara. Ganha inspiração por isso. É, porque realmente você não descreveu. Hã? É? Só pegou uma coisa na mão e passou. É, você disse que só pegou um negócio, segurou na mão e passou. Exato, mas não teve abraço, não teve nada disso. Jeff, vou pegar o espinho da rosa. Então, mas seria válido. Pôr na minha mão e passar no arco do negócio. Riscar o espinho, o arco com o espinho, é isso? Vou fechar a mão. E passar assim, como se estivesse tentando abrir. Isso, e passar no arco. Nada acontece. Vou reproduzir os movimentos do cara que tava com a rosa ali. Que entrou. Você faz igualzinho, nada acontece. Pode ser que a rosa não seja uma rosa comum. Existem outros tipos de rosas, né? Pode ser que tenha. Sabe o que eu estou pensando? Talvez isso seja uma questão individual. Como assim? Talvez a chave dependa da pessoa que vai passar. Não, cada portal é ativo por uma chave específica. Certeza? Certeza. Eu acho que a questão, gente, tá só na parte da frase aí, deixar a amizade florescer, alguma coisa assim. Florescer, isso, não lembro da frase, o pessoal falou a frase, chegou a falar a frase inteira? Tá no chat. Tá nos dois chats, mano. Traga-me vermelho, mas se quiseres vir me ver, faça nossa amizade florescer. Sua paixão. Vermelho. O Ariel tinha jogado Insight, né, Ariel? O Griel. É. Deu 36. Isso. Tá. Posso entregar ou vocês querem pensar mais? Pelo teste do Griel dá pra entregar. Principalmente por ser o Griel, né? Dá certo? Eu, pessoalmente, tô sem ideia, né? Ah, pode entregar, pra mim, dependendo... Vai dar tá rolando um plano já pra ir pra Celestia de outra maneira já. Tá vendo qual que é os planos perto de Celestia aqui. Celestia é perto de Celestia. Não, boa. Celestia é perto de Arcádia. Gente, Celestia é em Celestia, não é? Exatamente. É tipo São Paulo em São Paulo. Então tá. Posso? Ou vocês querem pensar mais? Por mim pode falar. Se vocês quiserem pensar pode, durante a semana favor. Também... Vai? Vai, expõe como a gente é burro, vai. Não, vocês não são burros. Longe disso. Tá? Griel, você olha no chão aquela rosa que a Toph esfarelou com raiva, né? Espinho, celeirinho com o dedo sangrando, a Toph com o dedo sangrando, tá? E você vê o sangue, as pétalas da rosa, todos eles meio amarelados ali, por causa da característica especial da sua visão. E aí bate um estalo na sua cabeça e você se lembra de Lenoren, né, das pessoas falando de flores e os significados das flores, e você se recorda do seguinte: a rosa amarela significa amizade, simboliza amizade, simboliza o amor, mas não o amor carnal, a paixão, que é o caso da Rosa Vermelha. E aí todo mundo fala que tá usando a Rosa Vermelha e sangue, você olha e vê tudo meio amarelado por causa da característica da sua visão, e vem isso à sua mente. Tá usando a cor errada da rosa, é isso? Sim, é a cor errada. É, tem que ser amarela, porque me dá amarela é a cor da amizade. O Gui matou a charada quando ele falou, a cor tá errada. É amarela a pétala, então? Tenta com pétala de outra cor. É amarela, tenta amarela. Ok, e? A gente faz outra rosa. Só que a gente faz uma cor, filha. De que cor? Rosa. Ah. Tô brincando. Amarela, amarela. Eu vou lavar feito só pra você ficar uma sessão parado, mano. Só pra ficar semana cê inteira faz, parado. Você faz uma rosa rosa e dá na mão da Toff, você vai ver aparecendo assim: de Everson, Anix saiu da conversa. Ele vai tacar o computador na parede lá. Rosa amarela. Quando você faz a rosa amarela, se aproxima do arco da porta, surge um portal mágico alvo diante de vocês. Vai. A gente passa. Não? Fica por último. Vocês atravessam? Tá com a rosa, né? Sim. Eu atravesso pensando já em Mercúrio. Ok. Beleza, então. Vocês atravessam e estão na camada de Mercúria, dos sete paraísos de Celestia. E, enquanto isso, em algum outro lugar, Lisbeth, você abre os olhos e acorda, gritando de dor, e desmaia novamente. Fim da sessão. Ok. Tamo tudo fudido. Olha, a gente tá fudido, né? Não, de boa, eu fiz meu descanso. Eu também. Bora lá. Vocês não fazem ideia de onde isso vai parar. Vocês não têm noção. Mas beleza, é isso aí por hoje. Curtiram? Boa. Gostaram? Sim. O que vocês não gostaram? Sim. O que vocês acham que tinha que melhorar? Ficaram muito puto com a rosa. Não, eu já tinha, não, eu tinha um plano já que eu ia pegar a tinta da Toff e ia pintar a rosa. Era uma opção também. Não ia inventar nada. Mas aí eu esperei. Aí, se a Tamires vão usar o Kentrip, eu pinto. Legal. Beleza, então, galera. Joia. Boa semana pra vocês. Domingão tem de novo, beleza? Beleza. Beleza. Joia. Valeu por estarem aí hoje. Abraços. Abraço. Tchau, galera. Falou. Tchau. Morse, vai ficar aí por um segundinho ainda? Acho que não. Não? O que você vai fazer agora? Não.